Venha conhecer o Peugeot 208 nova linha 2016. Agora com ainda mais itens de série: sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, 6 airbags, teto panorâmico, interior e cockpit, central touchscreen com GPS e muito mais. Faça um test drive e participe do desafio Peugeot 208. Se você decidir comprar um carro de outra marca, ganha R$500 da Peugeot. É isso mesmo. Se escolher de outra marca, a Peugeot dará a você R$500. Conheça o Peugeot 208, um carro muito mais que bonito. Os itens de série variam conforme versão. Confira o regulamento em uma concessionária Peugeot. Na cidade, somos todos pedestres. Toda segunda no Club Tronic, 10 da noite. Okay, enough chat for me, let's get back. Smart Night com o Two Room Radio. Energia. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Ah, que legal, começou aqui a edição do Estádio 97, na Energia 97, né? Em nome de Exer, construindo com valor. De BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez. Consórcio Honda e Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos os senhores aí. Boa tarde. E aí? Tudo certo aí, senhores? É, né? Tudo bem? Sim. Tudo bem, mano, meus amigos? O convidado hoje é fera, hein, velho? Caramba! Ó, o cara é monstro, hein? O cara é um monstro do humor, hein? Eu não achei tudo isso, não, que eu tentei pegar lá dentro, com historinha, com mimimi. Na frente da TV ele é uma pessoa, aqui é outra. Eu tenho até medo dessa palavra monstro. O RG falou assim, ó, esse é o cara que me faz dormir mais tarde de quinta-feira. De quinta-feira? É, foi o que o RG falou. Não, mas o cara é bom, não, é bom pra caramba. Esse é bom mesmo. Não, né, RG? Esse é bom. É bom mesmo, né? Tem conversa, não. Não conversa, não. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, que é muito especial... eu gostaria que o Mota, você hoje, Mota, responsável pelas nossas queridas manchetes. O outro estrelou, né? Quem que é o outro? Não, fala assim, seu Bento? Ih, com essa plantação de orégano dele, velho. Tá estrela. Quando chega a época de colheita. Tá estrela pra caramba, viu? Seu Bento? Não pode ser. Falou que essa luz tá muito forte pra ele, tá queimando a pele dele. Não pode ser. Maquiar, nossa. Eu tenho um evento, não posso ir hoje. Tá sim? Mandou essa. Ah, é? Então vamos lá. Ontem, né, seleção brasileira. Brasil, o placar do Estádio 97 informa! Que cacete, hein? Brasil 0000. Colômbia 1. Neymar 0000. Expulsão 1. Olha, mas apanha também, hein? Vou dizer uma coisa pra você, escutou na honestidade do mundo. Que acompanho a Seleção Brasileira desde que eu lembro, em 78 eu já assistia. Eu era bem menininho, né? E eu assistia a Seleção Brasileira em 78. Eu nunca vi uma seleção tão ruim Mas é ruim com todos os R's. Ruim. É. Eu nunca vi uma sessão tão ruim, péssima, com tantos poucos... jogadores criativos. Jogadores com técnicos bons. Só tem o Neymar, cara. Nunca vi isso em toda a RG. Nossa. Mas esse é o problema, Domênico. Só tem o Neymar. Paris. A seleção brasileira esse é uma porcaria. Esse é o problema. E eu acho que um dos motivos que ele tá irritado é esse. Só tem olha, ele. Olha, não, começa do, desculpa, começa do treinador. Era ruim pra mim. Fraco. Mas peraí, a primeira derrota depois que ele voltou pra seleção. Ruim. Horrível, mano. Não adianta querer passar, tampar o soco. Não é passar pano. Eu tô mostrando o número pra você, Domênico. Os números do Dunga. Mas peraí, os números do Dunga são favoráveis. É, mas quando vale, tomou pau, velho. Mas, gente, só os quando não valia dele, que ele ganhou. Gente, o Dunga, ele pegou aí uma França jogando na França, tá certo? Ele conseguiu uma vitória. É, não valia nada. Ele jogou contra uma Argentina, mas, Domênico, a questão não é valer ou não valer. Os números dele apontam que ele tava bem. Mas eu concordo com o Domênico. Não é ruim. Ruim, não vale nada. É a mesma nada. Coisa quando o cara pega aí, aqueles scouts. Ah, o mas jogador. É o que tinha, Benja. Às vezes pega aqueles scouts. Meu, o jogador acertou 70% dos passes. Então, de um totalzinho pro lado, ele acertou. Nossa, não valia nada. Dá um totalzinho pra trás, ele acertou. Mas, mano, desculpa, olha, vale pra mim. Pra mim, o Benjamin acho que concordou. Pra mim, o que vale é Copa do Mundo, pra seleção brasileira, Copa do Mundo, Copa América e eliminatória. Mas o que daria pra fazer de tão diferente da seleção brasileira? Seria assim, amistoso. Vai suar sangue, Sangue elétrico. Eu acho que o Brasil, esse time, não classifica pra próxima Copa. Não, vai suar sangue pra classificar. Porque, nessa. Não sei se classifica. O Brasil, é o Neymar. Quando o Neymar tá mal, a gente viu ontem. A Colômbia joga de igual pra igual com o Brasil. O Paraguai joga de igual pra igual. A Colômbia, vimos ontem. O Peru, domingo, gente, o Brasil só ganhou ali no finalzinho, porque o Brasil não jogou nada. Concordo. Tem o Chile, que vem um time forte. Eu não acho que eliminatório desse ano é tão mamão com açúcar, não. Não é mamão com açúcar, mas que o Brasil ele consegue classificação. A gente precisa botar uma coisa na cabeça, gente. O Pelé não joga mais, o Zico, o Rivelino, o Gerson. Classifica 5, gente. Mas... Mano, não classifica não. 4. Classifica 5, gente. 4 de 10. Classifica 5. Há 24 anos que... Eliminatório é 5, gente. 24 anos. Classifica 4. Tiraram a vaga? Não tiraram nada. Não tiraram nada. A vaga voltou pra Conmebol novamente. E a quinta vaga, ela disputa a repescagem com a Oceania. 24 anos que não perdia pra Colômbia. E perdeu na bola, hein? Tirando aquele cartão amarelo do Neymar que eu achei sacanagem, o resto não teve nada. Eu não sei. Quero dizer pros senhores o seguinte, olha só. O Brasil é pior hoje que a Argentina. O Brasil não é melhor que o Uruguai. O Brasil não é melhor que a Colômbia. O Brasil, eu não sei se é melhor que o Paraguai. Com o Neymar inspirado, sim. Não, tô falando com o que tá aí. Mas só Neymar, então Neymar. Eu não sei, honestamente. Neymar é a seleção brasileira. Eu vou falar pra vocês, eu não sei quem é que foi o cara daqui que falou que o Firmino é bom pra cacete. Nossa. Esse cara é ruim. Ah, foi o Portugal. Ué, foi só o Portugal elogiar o Firmino. Eu fui assistir ontem e falei, não, deixa eu assistir pra ver. Os caras estão falando que esse Firmino. 7-1 foi pouco. Aí eu fui ver esse Firmino. O cara perdeu um gol que eu acho que. A qualquer um daqui faria. Mas qualquer um daqui faria. Até o nosso convidado faria. O Firmino, ele perdeu um gol que ele não poderia perder. Ele jogou mal, como todo o restante da seleção brasileira também jogou mal. Mas ele não é mau jogador não, Domenico. O Firmino, ele fez uma boa campanha com o Hoffenheim. Tanto é que ele tá sendo vendido agora pro Manchester. Vai jogar no ruim, Manchester. Mano, ruim. Não é ruim não, Domenico. Ele perdeu um gol que não deveria perder, mas ele não é esse jogador cabeçudo não. Não, o cara fazer sucesso no Hoffenheim, e o cara ser vendido pro Manchester, velho, o cara tem que ter jogado alguma bola. Ruim. Vai perder um gol que não deveria seleção perder. Seleção brasileira, me desculpa, nós estamos perdendo a noção do que é bom e do que é ruim. Essa é a verdade. Não pra pode. Chegar e falar que Firmino é jogador de seleção. Olha, eu vi um monte de negro. Mas hoje é o que tem, eu vi ontem lá, Fred. É o que tem, eu vi lá, meu Deus, eu falei, mas que é isso? Seleção pra quem viu, ó, mano, aquele dia. Mas aí eu concordo com o Mano. Eu e o Benjamin, mas nós concordo com o Mano. Não tem que concordar, nós estamos muito ruim. A gente tem como referência. É se a gente for usar como referência o Ronaldo, o Romário. Não, mas não tô tendo. Acabou. Tudo bem, acabou. O que o Mano falou é verdade, é o que tem. Nós vamos tomar piaba de novo, feio. A gente também concorda com você. Gente, se um dia você comeu filé mignon, se um dia você comeu bife Kobe. E hoje você não tem essa condição de comer isso, tem que comer mortadela, Domênico. Você vai morrer de fome. Tudo bem, eu não vou morrer de fome, eu não tô dizendo isso. Vocês não entenderam. Não, não come a mortadela achando que você ainda tá comendo aquele filé mignon. Esse é o problema. O problema é esse. O brasileiro, gente, quando fala de futebol, ele é arrogante. Ele acha que nós somos ainda os melhores do mundo. O Brasil, o futebol brasileiro não tem um 10 igual o Ramos Rodrigues. Não tem. Mas tem o Neymar que joga muito mais que ele. Não tem. Sim, é o Neymar. Quem na Colômbia joga mesmo. Igual o Neymar? Sim, o Neymar. É, mas é o que eu falo. Mas, o Brasil é o Neymar. Dá impressão, e dá impressão. Eu sigo a linha do Domênico no sentido de que a gente não tem. Realmente não tem. Não tem ninguém, não tem técnico, não tem jogador, não tem porra nenhuma na seleção brasileira. Isso é uma verdade. Ontem, o que deu a impressão é de que a Colômbia massacrou o Brasil, perdeu 50 gols, o goleiro fez 200 defesas. Se a porra do Firmino faz aquele gol, o jogo termina 1-1. Eu discordo. Né? Não, mas não merecia. Mas é. Não, tudo bem. O fato de merecer ou não merecer é outro departamento. Eu tô falando da ruindade dos caras. Dá a impressão de que, porra, a seleção da Colômbia ganhou um jogo ontem e do outro lado não tinha ninguém. Não, senhor. Não tinha nada. Isso aí é arrogância do brasileiro. Não. A Colômbia ganhou porque jogou bola. Esquema tático certinho, bons jogadores. Benjamin. Como não? Não, desculpa. Pô, você assistiu o começo do jogo, só tava a Colômbia. Que arrogância. Eu acho que é arrogância, o Brasil perdeu pra ele mesmo. O Brasil perdeu pra Colômbia. Não fez resistência, não jogou bola, Benjamin. Porque a Colômbia jogou muito. Não, que Colômbia jogou? Se jogasse muito, teria ganho de 4, 5, 6. Não, se jogou muito. Ganhou na bola. A partir do momento que um time ganha do outro e ninguém fala, ninguém contesta, que a vitória é justíssima. Esse teu argumento. Mas não tinha que contestar. Esse teu argumento é o argumento da arrogância do senhor. Brasileiro. Não perdemos é. Pra nós mesmos. Perdeu pra Colômbia, não é. O meu argumento é arrogante. Não é. O meu argumento não. Pode ser na sua opinião. É não na é, minha, não da é. População. Não é. Da sociedade. Não é arrogante. A minha opinião é que quem tá vendo aqui do outro lado não tem absolutamente ninguém para jogar bola. Só um minuto, Motinha. Eu tenho que apresentar o convidado. O convidado vai ter que sair mais cedo, porque ele tem show hoje. Então vamos convidar. Já vou apresentar agora, não vou esperar a manchete, não. É, senão. Porque eu quero que ele opine. Mesmo porque eu fiquei sabendo que ele foi quase um jogador de futebol. Mentira. Quase um jogador de futebol. Não é verdade? Senhoras e senhores, estamos com ele, Paulinho Gogó. Aê! Opa, beleza! Grande Paulinho. Se liga aí, Paulinho. Comigo o negócio é sério. Tudo que eu falo é fato, venera. É isso aí, cheguei. Tudo bem, Paulinho? É verdade que você quase foi jogador de futebol? Quase fui. Eu fiz alguns testes no Volta Redonda do Rio de Janeiro. Certo. No Flamengo, mas aí eu tive uma rupção nos minúsculos nas ligaduras do joelho. Mas o quê? Uma rupção nos minúsculos nas ligaduras. Aquele... Ah, sim. Torcicolo no joelho. Aí tive que abandonar a carreira de jogador de futebol. Senhoras e senhores, nós estamos recebendo aqui, então, o Maurício Manfrini. Isso, né, Paulo? Manfrini, né? Me passaram mal aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, errado. É Manfrini, aqui tá embaixo. Aqui, ó, Maurício Manfrini, o famoso Paulinho. Aqui eu conheço você como Paulinho Gogó. Paulinho Gogó pra mim é sensacional. Sensacional. É ele que faz a Praça Nossa. Vai hoje pro ar, não é verdade, ô Maurício? Hoje tem a Praça Nossa. Foi hoje o tem a Bruno Praça que escreveu errado. Você é humorista, radialista, dublador, músico, compositor, tudo isso? Cara, assim, dublagem eu não faço mais por causa não tenho mais tempo pra poder fazer. Você dublou o quê já? Eu ia dublar os Simpsons. É mesmo? Chicago Hope, Arquivo X. Mas não dá tempo agora, né? Não dava, porque eu trabalho em rádio no Rio de Janeiro, trabalho na Super Rádio do Rio de Janeiro. Sei. Fazendo um programa Patrulha da Cidade, é um programa que existe há 54 anos, eu faço há 20. E lá era programa de humor, não? Programa policial humorístico. A gente dá as notícias policiais com um monte, dramatiza tudo. Tá. Faz uma briga de um travesti com um nordestino e aí o coro come, a gente faz aquilo ao vivo. E tem uma audiência muito grande, né? Meio dia em ponto, todo mundo para pra poder ouvir o programa. E aí comecei a fazer dublagem, não dava tempo. Aí eu já tocava violão, essas coisas, comecei a compor. Músicas, trilhas para peças de teatro infantil. Tá. E aí foi. Hoje eu continuo como trabalho de fazendo humor na Praça Nossa, fazendo os meus shows na rádio e componho as trilhas sonoras dos personagens da praça, as minhas músicas do Saideira, do João Plenário, do Matheus Ceará, da Nina. Toda essa parte você que faz. Isso. E as trilhas sonoras de Carrossel e Chiquititas foi o que fiz também. As trilhas incidentais. Né? Mas me conta uma coisa, como é que nasceu, que você criou o Paulinho Gogó? Ou é alguém que você conhece, não, virou um personagem? Na rua da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, na Rua do Livramento, eu saía pra pegar o ônibus na Praça Mauá. Sei. E eu passava em frente ao botequim que tinha o Sindicato dos Arrumadores do Cais do Porto do Rio de Janeiro. E na sexta-feira ali ficavam aqueles caras, né? Ali tomando um refrigerante, uma cerveja, trocando ideia. Só que eu reparei que a vestimenta deles era uma calça de vinho, um sapatinho bicolor. Exatamente, como você se veste uma camisa de seda javanesa. E eu comecei a prestar atenção na conversa deles. o jeito deles falarem, aquele jeito engraçado, aquelas gírias. Eu falei, pô, isso aqui dá um personagem. E fiquei ali fazendo algumas anotações, pedi um refrigerante. Fiquei observando. Sabe quando o cara aprende uma palavra bonita, ele não sabe o que significa, ele quer empregar essa palavra? Sei, sei. Fora de aí contexto. O cara dá uma inventada, né? Ele fala assim, não, porque, pô, de acordo com a abstinência do sofrimento da gente, aí o cara aprende. O cara inventa, né, inventa. Aí eu comecei a compor o personagem. Me faltava a voz do personagem. A ideia eu já tinha. Era um cara que contava história, contava derrota, contava... Certo. Né? E aí eu ficava em casa treinando a voz, treinando, tentando descobrir um jeito de falar e não conseguia. Um dia eu cheguei mais cedo nesse botequim, e fiquei ali conversando com o dono do botequim, que eu já até conhecia. Chegou um negão, entrou um negão de uns 2,10 metros de altura. Sei. Ele entrou assim mesmo. Seu Manel, coloca uma daquela que rasgou o gato aí pra mim. Aí eu fiquei olhando, cara, a voz do personagem. Aí fiquei prestando atenção nele, na embocadura, o jeito, o timbre, o poder memorizar. Cara, e aí eu não percebi que ele já tinha percebido que eu tava olhando pra ele. Percebendo ele. Falou assim, ele. Seu Manel, o senhor tá permitindo frequentar a viada agora no estabelecimento? Aí eu me liguei, eu falei, ô, rapaz, desculpa, não sou viado, não, nada contra, mas é que eu tô fazendo um personagem, a tua voz vai que me serve. Aí ele falou, pô, tu não é viado não, parceiro? Eu falei, porra, não sou não. Ele, porra, achei que ia comer mais um hoje, sacanagem. E aí eu experimentei o personagem no rádio, graças a Deus, desde 97, eu tô aí com o personagem, deu certo, sobrevivo às custas dele, que paga minhas contas, e eu tô muito feliz. Que legal. Ó, prazerzão ter você aqui, acho que você é um desses caras assim... vamos dizer assim, dos novos talentos, né? Vou colocar como um novo talento. Se bem que já vem de 97, né? Mas é que, é que a gente pensa em, nos caras de Chico Anísio, que já foi embora. Esse cara, então você é o mais pra cá, mais novo, né? Certo. Costinha, né? Aqueles caras mais antigos. Estou um pouco mais bonito que o Costinha também. Ainda bem. Mas acho, sinceramente, não é porque eu tô na tua frente, não. Acho você um baita humorista, cara. Um cara muito bom mesmo. Não sei se é a opinião de todos que estão aqui, mas acho que é um baita humorista, cara. E como é que faz a história que você... Como é que você conheceu o Silvio Santos? Como é que você foi para o SBT? Não, da rádio, eu fui pro programa do Wagner Montes. Wagner Montes me levou para fazer o personagem no programa dele. No SBT dele, no Rio? Não, na CNT. Não. Na CNT do Rio de Janeiro. E aí eu tive que caracterizar o personagem. Mas não era, né? O Paulinho Ogoin? Era o Paulinho. Ah, era o Paulinho? Só que o personagem... Mas não deu mancada com você, não, né? Oi? Não, eu fui trabalhar com ele que eu tinha certeza que ele não ia me passar a perna. Ele passou no meu trabalho. E aí, do programa do Wagner Montes, eu fui pra escolinha do professor Raimundo, na Rede Globo, fazer a escolinha com o Chico Anísio. Fiz a escolinha acabou. E o Moacir Franco. Moacir Franco me indicou pro Carlos Alberto. Falou, ó, tem o Paulinho Gogó lá que tá... É bom, tá. A escolinha saiu do ar. Aí o Carlos Alberto me chamou, tô há 10 anos, graças a Deus, contando história todas as quintas-feiras com o Carlos Alberto. Você conheceu o Silvio, Paulinho? Conheci o Silvio de uma maneira muito estranha. Eu fui... É mesmo? Como? Sim, eu entrei em 2004, pra fazer a praça. Em 2006, eu nunca havia visto o Silvio. Todo mundo tem aquela curiosidade de ver o Silvio. Certo. Eu trabalhava lá e não conseguia ver, porque eu não batia o dia. A gente grava a praça na terça-feira, né? Ele gravava segunda e quarta. Feira, segunda e sexta, eu não lembro direito, mas não era o mesmo dia. E aí um dia, o Totó, que é o mesmo camareiro, me avisou que o Silvio estava gravando na terça. Falou que estava no estúdio do lado e eu corri pro estacionamento para poder esperá-lo, que eu queria ver aquela coisa toda. Só que ele demorou muito, me chamaram para gravar e eu, apertado para ir no banheiro, fazer xixi, perguntei se podia ir no banheiro antes. Fala, pode ir. Aí eu fui no banheiro dos funcionários. E aí? Sozinho, dentro do banheiro, a porta abriu, você escuta que a porta abre, para um cara do meu lado, a gente não fica olhando pro lado, que é pra não pegar mal. É, lógico, fica olhando pro posto do lixo. Aí daqui a pouco minha visão periférica percebeu um microfone na altura do peito. E eu não quis acreditar, falei, será que é o Silvio, cara? Falei, não pode ser. E aí eu sabia se olhava, se não olhava. Aí eu olhei pro lado aqui, rapaz, quando deu uma olhadinha pro lado, ele tava me olhando e falou, olha, como é que vai, tudo bom? Eu falei, seu Silvio, se eu disser pro senhor, se eu disser pra alguém que mijei com o senhor, ninguém vai acreditar. E foi dessa maneira. Isso eu conto no show. No banheiro, cara. Foi no banheiro que eu conheci o Silvio. Eu olhando o microfone do Silvio, hein? Eu não sei. Eu posso falar uma coisa? E é grande. E o pau dele é em forma de S. É pau dronizado. Que legal. E foi dessa maneira. Não cheguei a ver o dito cujo do Silvio, mas certo. Fiquei muito emocionado da maneira como eu conheci. Legal. Bom, estamos recebendo então aqui o nosso humorista Maurício Manfrini, que faz o Paulinho Gogó, né? É o personagem, um dos personagens mais conhecidos, entre outros que ele faz aí, mas é um dos mais conhecidos aí, né? Vamos para as manchetes rapidinho, Motinha? Vamos lá, começando então vamos começar. Vocês. Aliás, que time você torce, hein? Tô flamenguista, flamenguista. Você é Flamengo, não. Flamengo. Beija também é Flamengo. Então vamos de nós. Benjamin é flamenguista também. Mas gosta do Flamengo. É louco pra caramba. Mas gosta do Flamengo. Eu sou flamenguista. Emocionado com a torcida. E Então explica isso pro Mota. O Mota tem um problema sério de interpretação. Não, eu torço pra São Paulo, qualquer lugar. Ah, mas você começou agora, desde que você entrou no estádio. Mas é só pro São Paulo. Então, Palmeiras, Domênico. Fala de nós. Lucas Barrios. Sim. Tem razão em ver, né? Da porra, assim, ele chegou no Palmeiras. Ele não chegou, não, ele tá lá. Vai chegar. Ele falou que vai chegar no Palmeiras depois da Copa América. Sim, já disse. Né? No então... Twitter, né, Mó? Hã? No Twitter dele, né? No Facebook. No Twitter dele, né? Fala com a boca vazia, ô trouxa. Ah, e aí? Foi o trouxa. Não, então é isso aí. Lucas Barrios. E parece, aí surgiu aí, dizem, especulam, né? Vou falar especulação, porque senão o Benja fica revoltadinho, né? E o Hulk... Hulk? Poderia vir pro Palmeiras, você acredita também? Não acredito. Você acredita, Benja? Não. Você tem informação? Você me perguntou se eu acredito. Você tem informação, sim. Ainda mais agora, contratou o Lucas Barrios e o Alexandre. Lembrando que o Zenit pagou 70 milhões de euros no Hulk. É amigo. Mas tá sumido o Hulk, né, velho? Tá. Vai que vem pro Brasil e tal. Não foi chamado pra seleção. Não foi aí até... que tá, o Palmeiras vai gastar essa grana? É, não sei, acho que não. Difícil. Acho muito difícil. O Palmeiras não gastaria uma grana dessa no Hulk. Neguinho pagar 70 mil e depois... E depois você gostaria, Domênico? Nem tem essa grana. Eu gostaria, mas não nesse caso. 70 milhões, mas nem ferrando. Por empréstimo, de repente, vamos saber, de repente pode ser. Pode ser, bom jogador. Mas não é também, viu? É bom jogador, hein? Calma, hein? Bom menos, jogador, né? Tal, mas não é nada dessas coisas, hein? Ele já declarou que é palmeirense, tudo, mas não... É, calma. Palmeirense, mas na hora de receber salários, pode ter certeza que ele vai querer o Tinguá. Exatamente. Ele não vai falar, eu tenho amor pelo Palmeiras. Tem amor pelo... Que ele quer o dinheiro. Todos eles querem dinheiro. É, certeza. É isso que vive o Robinho, que falou tá que é santista, mas se não pagar lá, não fica. Tá o amor é até a página 2, velho. É, o amor vai até o dinheiro. Eita, é. Da conta bancária. Todo amor bom, tem o seu tamanho. É isso aí, Matheus. Bom, nós temos um encontro muito difícil valor, contra né, o Grêmio, né? Sim. Vai ser um jogo difícil, viu, Vieira? Vai difícil. Falou que não, que vocês estão fracos. Não, vai ser difícil. Jogar lá no, contra o Grêmio... Vieira cai. O Grêmio pode estar ruim, tudo, mas Palmeiras e Grêmio sempre tiveram bons jogos. Sempre teve bons jogos. Tanto lá quanto cá. O Palmeiras leva até, acho que, uma vantagem contra o Grêmio, né? Nos esse fim de semana tem dois clássicos que não são regionais, mas tem são... uma rivalidade incrível. Palmeiras e Grêmio e Flamengo e Atlético, do Paulinho Gogó. O Flamengo do Paulinho Gogó. E o Atlético Mineiro, né? Na década também. De 70, né, mesmo? 80. 80. Teve uma final muito boa. 80 para o Flamengo e o... Flamengo e Atlético Mineiro. Você falou que foi muito bom para torcer o Flamengo. Torcer o Atlético, tem o José Roberto Wright engasgado. Cada aquele jogo. Mas eu tava assistindo, achei legal. Assim, como o cara que assiste jogo. Pra mim, quem tava fora, achei um bata jogo. Foi, foi graças a essa final aí de 81 que tem essa rivalidade. Porque 80. Você lembra do. Em 81 também. Ah, o jogo foi de novo, né? O Wright fez um. O Wright fez um. Como assim? Fez o quê? Fez o quê? Fez uma arbitragem. Fez, ô, Paulinho? Você achou? Cara, eu, assim, eu era muito novo ainda, mas eu lembro só dos gols. Certo, você tinha quantos anos ali, ó? Ah, eu devia ter uns 11, 12 anos. Teve gol do Nunes, 12. Né? Gol do Nunes, no finalzinho, terceiro gol, não foi? Que ele cortou pra dentro ali. Esse Nunes era bom, era fazer gol, viu? Só isso também, ele não era, só isso. Ele não era craque, mas era bom. Não, é caneludo, caneludo. Foi o ano do Flamengo campeão do mundo, né, Paulinho? Exatamente. Foi bom, Matinha, só isso, né? Ó, vamos ao Corinthians. Vamos lá. Coringão, mano, Coringão. Aí que todo mundo sabia, né, mano? É. Fábio Santos deixa o Corinthians, né? Vai pro Cruz Azul do México. Sim. Fechou aí com o Cruz Azul do México. E Cruz Azul que pode estar levando o Valdívia também, viu? É? É. Essa informação não tinha. Pau bom ou ruim? Não, o Valdívia é do Palmeiras. Ah. Pau ruim. Pode estar fechando aí o pacote aí, levando aí o Fábio Santos e o Valdívia do Palmeiras. Então, e outra notícia aí que o Dentinho aí tá, e o Corinthians estão só esperando a liberação do Shakhtar, né? Olha, parece que o tá Shakhtar tudo encaminhado. Aí já até meio que... Liberou? Deu uma liberada lá, só falta oficializar isso daí. O Dentinho tá treinando, pra quem não sabe, o Dentinho tá treinando lá no Corinthians já. Tá treinando, ele evita aparecer ali com a camisa do Corinthians, os repórteres ali não tem acesso ao salão onde ele tá treinando aí, pra que não criem expectativa, não comecem a divulgar informações aí de que ele já estaria fechado com o Corinthians aí, isso prejudicar talvez a negociação com o time dele. Mas aí que tá, Motinha, eu sinceramente não traria o Dentinho não, cara. Eu acho que ele não vem ganhando pouco. O Dentinho hoje aí, por mais que ele... mano, mas ele é o artilheiro do século no Corinthians. Que se dane, gente. O presente do Dentinho mostra que ele não tem futebol pra atuar no Corinthians. O Dentinho, ele tava mal, tanto é que se houver a negociação aí, o Corinthians ele não vai gastar nada, é só o salário. É um jogador que hoje tá em declínio. É um jogador que tá em declínio. Gosto do Dentinho, é um jogador... Oi? Salário de? Olha, Mota, não divulgaram ainda não, mas eu creio que seja um salário superior a 400 pau por mês. Qual clube brasileiro está contratando jogador no auge? Mas a questão não é essa, Benja, mas é insistir num erro. Não é porque você, não tem uma oportunidade de mercado. Se o Corinthians não tivesse trazido Wagner Love, o Christian, uma série de jogadores aí que pagam uma fortuna, até valeria a pena. Então, desculpa, não dá para gastar desculpado. Mais um caminhão de dinheiro. Deixa eu te falar. Não tem jogador para subir da base. Como não tem o Malcom, você não acha que é um bom jogador? Ué, não sei, não joga. Ué, tá na seleção, cacete. Então, mas quando tá aí também não joga. É reserva entre um jogo ou outro. Mas lógico, tinha o Emerson, tinha o Guerreiro no ataque. Quantos gols tem o Malcom? Não, mas não joga, os caras não dão chance. Então, na base, no Corinthians, jogador da base no Corinthians, não tem muita chance. Não, mas tem e você não dão vai contratar. Então, tem e não dão chance, né? Então, é o contrário. Bom. Porque, pô, o Corinthians acabou de ser campeão aí. Ano passado, retrasado, não me lembro, o Corinthians foi campeão da Copinha, não subiu ninguém. E quando sobe, sobe, mas não joga. Aí você vai contratar, tudo bem, então não vai subir ninguém da base. Vamos contratar. Aí você olha o mercado, você vai contratar quem? Não tem. Qual jogador vem no auge? Futebol brasileiro vive disso já vai fazer uma década. Você contrata um jogador que tem 36, 37 anos, que é um nome, que joga uma partida ou outra, você vai apostar em jogador que foi pra fora e não deu certo? Não tem, gente. Não tem. Se falar que traz, fala três opções de atacante pro Corinthians trazer, não tem. É que falar de, categoria, não tem mesmo. Falar de não categoria tem, de não. Base aí, de Copa São Paulo, é um pouco relativo, Benja, porque por mais que o time seja campeão do torneio, tem que analisar individualmente aí se o jogador tem condições. Porque muitas vezes o cara funciona dentro de um contexto e muitas vezes acontece isso mesmo. Porque o moleque joga junto aí, talvez aí com aquela equipe, com aquele time ali, há 4 ou 5 anos. Qual foi a última vez então, que subiu? Então já tem um entrosamento. Qual foi a última vez? Agora, pegar um time, pegar e falar, bom, tem chance, individualmente falando, de atuar no profissional, o Corinthians ele tá dando chance aí, ó. Tem o Iago. Mas não joga, Rodrigo gente. Mas ele tá incorporado ao elenco principal, mesmo. Incorporado... Agora, por exemplo, com a venda do Fábio Santos aí pro time mexicano, pro Cruz Azul... Vai pedir de volta o Guilherme Arana. O titular absoluto agora da posição será o Wendel. O reserva imediato será o Guilherme Arana. Sim, eles vêm. É jogador então, na base. Aí que tá. Vai vir num momento de extrema necessidade, uma torcida que não vai ter paciência. Mas eu quero perguntar, nos últimos tempos, qual foi o jogador que subiu da base que tá aí jogando? O Corinthians foi campeão do mundo da Libertadores, você tem um jogador do Corinthians, veio tudo de fora. Qual foi o último jogador que subiu, gente? Mas o fato, Benja, de subir um jogador é relativo. Volta a falar, é relativo. Tem qualidade? Então a categoria de base do Corinthians é uma porcaria. Não é uma porcaria, foi campeão, Benja, revelou. Então... Mas muitas vezes esses jogadores, volta a falar, funciona dentro do será contexto. Será que não é possível que não tenha um lateral direito, um lateral esquerdo? Não foi o zagueiro lá que foi a seleção brasileira não tem. O Marquinhos não jogou. Não, mas foi o último, né? Não, mas tô falando que foi pro elenco, que jogou. Foi o último que revelou. Quem foi o último que revelou e jogou, que ficou no Corinthians? Não tem, pode lembrar. Mas é que tá, gente. Tirando o Santos, que é um time que revela mesmo de fato os jogadores. O Inter revela. Breno, São Paulo, o Flamengo revela. Gente, revela naquela. São Paulo revela. E o último jogador do Flamengo, você fala, nossa, saiu da base, fez sucesso e todo mundo fala, volta, volta, volta. É o Adrian, né? Adrian? Você tá louco. Não, mas olha, o Flamengo tem um zagueiro que teve machucado aí, que é o Samir, revelado na base. Nossa, mas você vai falar, se ele sair hoje, a torcida do Flamengo vai aclamar a volta do cara. Mas eu, quando eu falei jogador da base, não falei pra aclamar a volta de ninguém. Eu tô falando que qual foi o último jogador da base que jogou no Corinthians. Que foi incorporado, que jogou. Fala pra Dentinho. Mim. Dentinho. Não, teve o Marquinhos aí. Não, Marquinhos não jogou, tá Marquinhos jogou três aqui, partidas aí e foi embora. Fez umas três e... Não, três partidas e foi embora, nem conta. Tem jogador, então quando eu falo... Fala. Quando eu falo que o Dentinho é uma opção pela carência do mercado, gente. Não tem jogador pra trazer. E se não revela da base... Mas vou fazer como? Fala. Bom, se o Corinthians de fato trouxer o Dentinho, Benji, eu vou torcer, vou apoiar, óbvio, não vou torcer contra. Mas eu, se tivesse a chance de vetar a contratação, se eu fosse o departamento de futebol e me perguntasse a respeito do jogador, eu diria, minha opinião é não. Então eu pergunto ao Mano, diretor de futebol, dê três nomes de atacante que o Corinthians poderia trazer hoje. Benja, não tem, aposta no que tá lá. Tem quem? Que dar tiro certo, velho. Aposta com quem? O ataque do Corinthians hoje é Romero? Speed Mendonça, não é Romero. Não, hoje o Corinthians, não é. Não, o Corinthians hoje ele tem aí Speed Mendonça e Wagner Love, tá certo? É o ataque titular. Não. O Wagner Love não era titular, não. Agora cacete. Agora a partir de quando? Na realidade, hoje o Corinthians é. Não, qual o último a partir jogo? Do próximo jogo ele será titular. Então será. Os últimos jogos do Corinthians, a dobra de ataque é quem? Do próximo jogo diante do Santos, o Wagner Love será titular. Ok, então vamos esperar. Mas tem sido qual? Titular tem sido Speed Mendonça e Romero. Então tá bom. Mas Mas vamos insistir com o Espírito Romero. O Dentinho não é centroavante também. Fala, o Dentinho não é Paulinho Gogó chegou pra mim agora e falou assim: tem certeza que os caras torcem pro mesmo time? Torce, parceiro, eu vim aqui pra poder participar de uma coisa, uma congratulação. Beneficente, vocês vão ficar brigando aqui, eu vou ficar constrangido. O cara se pega aqui, meu. Não, e eles são corintianos. Ah, é o mesmo time? É, moé. Time, Coringão. Eu fiquei surpreso também, falou o Adrian, a torcida do Flamengo, pedia o Adrian sair, não, mas o Vieira, ele não sabe, aí ele fala o primeiro nome, porque falar do Adrian... O Adrian que ele cortava o cabelo lourinho, o Lourinho, asa delta. O Vieira, é um brinco fio, o Vieira precisa dar um F5. Agora tô falando dos... Eu não tenho certeza. Não, precisa só conhecer o futebol. Eu não tenho certeza, mas o Adrian, se bater no ombro dele, a calça cai, parceiro. Ele é muito arrumadinho. Mas é ruim de bola? Oi? É ruim? Pelo amor de Deus, parceiro, é ruim demais. O Adrian apareceu, primeiro que não apareceu agora, já tem um tempo. Ficou um tempão lá. Quando apareceu, entrou no Flamengo num momento ruim. Sim. E não é o que as pessoas criaram. Não sei nem onde anda o Adrian. A gente quer falar, foi pra onde o Adrian? Também não faço pergunta pro... Tá vendido. Foi vendido junto com o filho do Bebeto. Pra quem? Junto com o Matheus. Foi vendido junto com o Matheus, filho do Bebeto. E também? Só pra finalizar o Corinthians ainda aí. Finalize. O Théo Gutierrez deu uma declaração ontem aí também, que tá repercutindo hoje. Mostrou a bicoleta pro Corinthians. A respeito do Corinthians, dizendo que ele gostaria de jogar no futebol brasileiro, que o futebol brasileiro é um estilo que o agrada e gostaria de jogar no Corinthians, porque o Corinthians é gigante. É um clube muito grande, não é gigante. O negócio é o seguinte... Théo Gutierrez está mostrando a bicoleta pro Corinthians e acredito eu aí que ele será esse centroavante que o Dentinho tá pedindo. Tá bom. Mais jogador que o Dentinho. Vale mais apostar no Théo Gutierrez hoje do que o Dentinho. Estádio 97 aqui pela Energia 97, em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. DV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com o Epocler, tudo bem, tudo bom? Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Eliar, muito além da partida. Consórcio Honda, todo ouvinte que ligar aqui dizendo chegou a sua vez, consórcio é Honda, leva um lindo boné. Esser, construindo com valor. E o Sombra tem recado da Banditec, né, Sombra? Bom, galera, agora eu tenho um aviso importante aqui, hein? No próximo sábado, dia 20, acontecerá a prova do processo seletivo da Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de TI no Brasil. Você está pensando em fazer uma faculdade de TI e ainda não se inscreveu? Então acesse banditec.com.br e faça já a sua inscrição. Essa prova é válida para as bolsas de 20% a 100%, conforme sua colocação. Além disso, a Banditec tem tudo aquilo que a gente tem falado aqui. 75% de aulas em laboratório, curso de inglês integrado ao currículo e o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. E, para completar, tem o principal diferencial da Banditec, a atualização constante na velocidade da TI. Na Banditec, cara, você vai encontrar tudo atualizadíssimo. Os laboratórios, os equipamentos, os softwares, os sistemas, os professores... E vai ser assim do seu primeiro ao seu último dia de aula. Você vai sair da Banditec formado, tendo visto coisas que ainda nem terão chegado às empresas. Lembrando que são 3 cursos, hein? Análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Inscreva-se agora! Vai lá, para tudo e vai lá! Banditec.com.br. Banditec é a faculdade de TI atualizada. Estádio 97. Estádio 97, que também, né, Benjamin? Vem aqui em nome de Pirelli. É isso aí, Dodozito. Agora eu vou falar com você que está precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte, a Pirelli está com uma promoção imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. E se você comprar 3 pneus, ganha 50% de desconto no quarto. São descontos imperdíveis. É isso aí. Chegou a hora de você ter o pneu mais vendido do Brasil no seu carro. Procure um revendedor Pirelli e aproveite. Aproveite também, consulte as lojas participantes e o regulamento da promoção no site pirelli.com.br. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Um abraço para toda a galera da Pirelli, a Juliana Vicente, a Bianca Pires, o Leandro Capanema, o Mariano Pérez, o Marco Tronquete, o Vicente Marino, É isso aí, Dodôzinho. É a galera da Pirelli, Dodô. Ai, o São Paulo. Tricolou. E o quê? Como assim, Chico? Graça. Tava na manchete do Corinthians, ah, Domenico. Sim, eu poderia ter dito a respeito, mas eu vou deixar o Motinha falar. Vou deixar o Motinha falar a respeito do pato. O pato se ferrou. Chupa, pato. Vai ter que ficar, filho. Não tem jeito. Vai ter que ficar onde? No São Paulo, né? Porque o Corinthians emprestou pro São Paulo. A ação foi contra o Corinthians, mas o juiz aí negou liminar aí, né? E falou que o contrato continua mantido no Corinthians, né? O que acontece é o seguinte, Motinha, nesse caso aí, o juiz entendeu, eu acho que de maneira acertada, que o direito de imagem aí não é salário. Exatamente. Se o cara quiser de fato que isso seja salário, ele que peça pra colocar tudo dentro da CLT. Os caras precisam se definir, né? Quando convém, quando não convém, não é? Então, aí que tá. É por isso que eu falo que muitas vezes o jogador ele acaba burlando, Benjamin, a situação. Porque o cara ele faz o seguinte, Domenico Gatto. Pra não receber 100% do salário dele pela CLT e não pagar uma tributação alta pelo salário, porque infelizmente no Brasil é assim que acontece, quando você tá registrado, aí vai, o cara ganha 10, a empresa tem que pagar praticamente 20 com relação aos encargos, é um absurdo. Então o jogador, ele nada bobo, o que ele faz? Ele fala, quero uma parte por dentro, tá certo, da CLT, que aí é o vínculo do salário mesmo, é o vínculo que ele tem com a empresa, e o restante do salário, pra ele pagar uma tributação menor, ele pede o direito de imagem. E que interessa pro time também, né? Ele emite, sim. Pros dois. Claro, isso é conveniente pros dois. Uma faca de dois gumes, né, RG? Porque a empresa paga menos impostos e o jogador também. Mas na hora de ir embora, RG, aí ele pede 13º, ele pede horas extras, porque o jogador tá pedindo até hora extra hoje em dia. O cara pede adicional por jogar de domingo. É tudo, né? É complicado. Então o jogador precisa saber o que de fato ele quer. Porque quando ele tá jogando, Domenico Gatto, combinado não é caro. Depois que ele sai do clube, ele mostra quem realmente ele é. O Pato, eu acho que o mais absurdo disso tudo, Mota, foi. Não é que o Pato entrou na justiça pra receber o que lhe cabia. O Pato entrou na justiça, Domenico Gatto, pra romper o contrato. Né, não, ele queria romper o contrato. Porque o empresário do Pato tá na cara que já devia ter alguma janela aí europeia, aí, alguma proposta engatilhada pra que ele pudesse sair. Nessa janela europeia, e ele tava querendo ir embora. O objetivo dele era romper o contrato, independentemente de receber ou não. Certo. Então o Pato, ele tava forçando a barra pra ir embora. Parece que mesmo ele tendo a decisão, por exemplo, o Corinthians foi lá e pagou, e o São Paulo também pagou a parte que tava atrasada. Então acabou. Não, ficou então. Ficou kits entre aspas, porque o advogado falou, não, dá a impressão de que a reivindicação pelos atrasados do Domenico Gatto era secundária. Ele tava querendo ir embora. Se livrar dos dois. Tá certo, pra romper o contrato, ganhar essa liminar. Tudo bem, mas e agora, como é que ficou? Agora ele tem que ficar no São Paulo, tem ele continua sendo jogador do Corinthians. Ele pode recorrer ainda, o contrato continua vigente. O Corinthians, ele quitou os atrasados, o São Paulo também. O contrato continua vigente, ele fica no São Paulo até o final desse ano. Mas o complicado, Domênico... Mas a briga continua, né? É que clima que ele tem agora pra jogar no São Paulo. No Corinthians ele não tinha clima pra voltar. E não vai voltar, e não ia voltar, agora ele agora? Continua no São Paulo. Se ele entrar, se ele entrar e fizer gols... A torcida vai xingar ele, ué. O cara cria essa situação... Ô, Domênico, a partir de você cria uma situação, arque com as consequências, ué. Agora assume, né? São Paulo vai fazer o quê? Ficar pagando metade do salário dele pra ele ficar sentado no banco? E só pra não confundir, né, mano? Essa história do direito de imagem é legal, existe. Mas deveria ser utilizado só pra aquilo que foi criado. Ou seja, pra quê? Pra imagem do jogador que é utilizado na mídia, enfim, televisão né? Aquelas promoções, blá, blá, blá, blá, blá, blá. É só isso. Aí os caras chegam lá e começam com a porra do jeitinho brasileiro. Então vamos pegar 60% do salário e jogar em direitos de imagem. Pô, aí dá essas encrencas aí. É isso aí. Né? Mais alguma coisa do São Paulo? Sim, hoje. Obrigado, senhor, pela graça alcançada. Paulo Miranda foi vendido. Foi quanto, Motinha? 2,7 milhões de euros. Olha o desmanche, mano. Olha o desmanche. RB Salzburg, o time da Áustria. Era ruim assim esse cara? Putz. Zica do caramba. Mas ainda ajudou um pouquinho. Né? Não, e aí agora estamos esperando aí que ainda hoje vai sair a resposta aí do Denílson. Denílson. E também pode ser vendido aí para um clube árabe, né? Houve uma contraproposta. Certo. Vamos aguardar aí, né? Tá bom. Olha, se dois dias, no mesmo dia dois assim, pelo amor de Deus, é muita graça, hein? Mais alguma coisa? Não. Santos! Let's go! Tá todo mundo indo embora, RG. E quem tem que ir, não, parece que não quer ir, RG. Não entendi essa história. O Santos deu uma autorização, papel timbrado do Santos. Bonitinho, assinado pelo presidente Modesto. Pra quem ir embora? Pra fazer exames no Porto. Lucas Lima. Ah, o Lucas Lima. Mas e aí? E ele falou... Como é que ele falou isso? Acho que Não sei se eu vou. Aí você mandou um não sei se eu vou. É aquela história, né? Vai ver o... Ele não gostou muito da parte dele, mas o Santos parece que gostou da proposta por ele, né, RG? Mas o Santos tem um grande jogador, eu não venderia, não. E o dinheiro? É estranho. É que precisa de grana, mas... A história do cobertor, né? Então. Se fica, a trolha é grande. E vai embora. Não, vai ajudar o Santos, né, RG? Sim, mas aí tem grana. Vai ajudar, mas ficar sem grana. Né? Tem grana. Mas seguir já fazer. Né? Depois acontece o que aconteceu com o Neymar. Tem que vender por migalhas. E aí tem o outro lado. Se manda embora, perde um baita jogador, vai ganhar uma merreca. Exato. Então não tem jeito. Difícil. Mas o que chama mais atenção. Não, pode falar. O que chama mais atenção é a situação do Robinho. É nessas horas que eu paro e fico pensando. Aí você tira o Robinho do time, leva para uma seleção brasileira. Os caras não usam aí ele. Aí o cara não usa o jogador. É brincadeira. Aí velho. O cara não devolve o jogador. Aí você não sabe se o jogador tá machucado ou não está machucado. Deve estar, né? Você não sabe se o jogador. Porque para não entrar ontem, velho. Você não sabe se o jogador está lá só para valorizar uma futura negociação. Sabe, tem umas coisas, umas brechas, né? Tem umas brechas que ficam e que dão umas conotações para você ficar desenvolvendo, chamem como quiser, teoria da conspiração. Exatamente. Mas, cara, não existe a mínima possibilidade, e acho que nem o mais leigo que existe em matéria de futebol ontem não entendeu a não entrada do Robinho. Pelo menos para jogar 5 minutos. Verdade. Porque não dá pra entender mesmo. Se tira o Neymar ontem. Eu entendo assim, a sensibilidade do técnico é essa. É o melhor do time? É. É o cara do time? É. O cara é o time inteiro? É. Mas esse cara hoje não tá funcionando. Esse cara hoje não tá bem. É. Tá faltando 15, 20 minutos pra acabar o jogo, você tira a porra do cara, meu. Exatamente. E aí você vai por quem? Você não vai por qualquer um lá. Você vai por um cara que tem um apelo, você vai por um cara que tem uma experiência... Né? Você vai ter exatamente. Um cara. Se tiver bem, tem que entrar. Não põe o cara. É certeza que ele tá machucado. Porra, bom, sabe? Então, é, então pra que levou? Né, cara? Não dá pra entender, né? Não tem? Se tá machucado, é pra valorizar a negociação. É isso aí. Estádio 97, pela Energia 97. Vamos começar com os ouvintes. Olha só, lembrando que vem em nome do consórcio Honda, né? Todo ouvinte que ligar aqui dizendo chegou a sua vez, consórcio Honda, conquista um lindo boné. Em nome também de Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e se inscreva. Sua oportunidade de conversar com o nosso convidado de hoje, cara. Grande convidado, Maurício Manfrini, ele que faz lá. O Paulinho Gogó, esse da é fera, praça, hein? É nossa, feríssima, cara. Feríssima. Fera demais, cara. Deixa eu perguntar uma coisa antes de ir pro ouvinte, ô Paulinho. Só, Dodô, pro Paulinho. Ô Paulinho Gogó, fala aí. Vai dar tempo de você contar aquela historinha do tapete persa? É longa. Vai, conta, a galera da mídia. É legal. Vocês estão falando de futebol aqui? Certo. Pô, aconteceu um fato venéreo comigo, diferente. Venéreo. Eu sou casado com a nega Juju, vocês sabem, né? Certo. E a nega Juju é feia, parceiro. Ela é feia. Como é que você faz? Ela é tão feia quando ela olha no espelho o reflexo das costas pra ela, só pra vocês terem ideia como é que ela é feia. É tão feio quando ela passa em frente a uma obra, os pedreiros voltam pra trabalhar. E aí eu tava em casa assistindo, né? Tava ali no sofá com a nega Juju, pai, peguei o controle da televisão, aí coloquei no futebol pra ver. Tá. Aí daqui a pouco mudei pro filme pornô. Certo. Aí depois mudei pro futebol de novo. Mudei pro filme pornô. Certo. Mudei pro futebol. Falei, nega, eu tô na dúvida, eu não sei se eu assisto futebol, se eu assisto filme pornô. Ah. Ela falou, não, assiste filme pornô que joga bola, tu já sabe. Sensacional. Boa, Paulinho. Sensacional. Estamos recebendo, você vai poder ter a oportunidade de conversar com ele. Deixa eu fazer uma pergunta pra você antes de ir pro ouvinte, ô Paulinho. Fala aí. Maurício. Ah, Maurício, ó, você faz só o Paulinho Gogó? Você faz quais outros personagens, cara, também? Como eu trabalho em rádio... É que o Paulinho é o mais conhecido, por isso que a gente fala do Paulinho Gogó. Eu tinha aquela paranoia de ter que ter vários personagens, né? Você não tem tantos, assim. Não, aí eu comecei a criar alguns na rádio, lá que eu fazia o Esmeraldino Silva, fazia o Padre Oliver, e aí criei o Paulinho Gogó. Como o Paulinho Gogó teve uma repercussão maior muito grande, na rádio, né? E fui pra televisão, eu tive a honra de trabalhar com Ronald Golias. Esse cara era fera, né? Esse cara é um negócio impressionante. Como é que era trabalhar com ele? Até hoje eu não acredito que eu tive a honra de dividir camarim com o Ronald Golias. E uma vez eu perguntei pra ele, Golias, É essencial que um humorista tenha vários personagens. Ele falou, não. Não. O maior de todos teve um só e sem falar, que foi o Charlie Chaplin. Então, verdade. Não se preocupa com isso. O ideal é que você tenha um verdadeiro, que as pessoas olhem pra ele, acreditem no que ele, no que ele esteja falando. Vídeo então, Zé Bonitinho, né? Então, Zé Bonitinho. Ele é... Então ele falou assim, se você criar, tem a ideia de criar um personagem que toca cavaquinho, não. Coloca o Paulinho Gogó tocando cavaquinho. Coisa que já aconteceu na praça, já entrei tocando cavaquinho. Ah, é? Se tocar violão, não cria um, um violinista. Cria um, bota o Paulinho Gogó tocando violão. Entendi. Piano, só tocou... Entendeu? Aí eu fui formatando, fui encorpando o personagem. O personagem foi ficando verdadeiro, graças a um conselho do Ronald Golias. E tirou aquele peso da minha cabeça de ter que ter vários personagens. A síndrome de Chico Anísio. Chico Anísio tem 209. Da porra. Ninguém vai ser igual a Chico Anísio. Então, aquele que tentar ser igual a Chico Anísio vai gastar energia à toa. E como é que era trabalhar na escolinha? Cara, uma aula, realmente. Porque tinha muito cara bom lá, né? Espera, Rogério Cardoso. Trabalhei com Rogério Cardoso. Fafi Siqueira, minha madrinha. Trabalhei com o Aldemar Vigário lá. Lúcio Mauro. Nossa, cara tão bom, né, velho? Só fera, então... Você pegou o como é que chama? O Costinha? Não, Costinha não. Não conseguiu, Costinha, já tinha morrido. O Orlando Drummond, que faz o Seu Peru. Sim. Seu Peru? Só pessoas... Só carabão lá. Só carabão. Então foi uma aula pra mim, realmente, o Chico Anísio era um negócio impressionante. O Chico Anísio, ele olhava pra você, você já sabia cara... que ele tava pensando, o olhar dele era tinha demais. Muito improviso lá na escolinha? Na escolinha tinha alguns personagens, eu improvisava. Você improvisava muito, bastante com o Chico? Vinha do rádio com o Chico, ele já sabia que eu trabalhava em rádio, então ele me dava essa liberdade. E como é feito hoje na Praça Nossa. Você também improvisa bastante. Hoje o Carlos Alberto também não sabe o que eu vou falar. Eu entro, ele. Ah, tá. Vocês não passa teste. Eu vou com as vai tudo na sua? Vou com as minhas histórias. Quase você mata ele do coração, né? Por isso exatamente que a gente. Mas vai muito engasgado. Bem, cara. Vai muito bem, porque. Graças a Deus. Graças tem um entrosamento muito grande, né? É, e ele. E esses textos todos são seus, né? Não, são histórias minhas, que eu conversando com as pessoas. Tá. Por exemplo, assim, às vezes eu tô andando com alguém fala do meu lado uma palavra engraçada, e eu passo isso pro personagem. Tá, entendi. Tem um rapaz que tá ali fora, como é que ele veio me acompanhando, meu motorista, tá ali o David, é o cara mais engraçado do mundo. Ele falou, ele fica falando no carro, conversando com ele, e fala assim, eu falei, e aí, David, muita namorada? Ele, não, cara, não tô casado, tô tranquilo, tô satisfeito, não... Eu também, graças a Deus que eu casei com minha mulher é bonita, e eu nunca gostei de mulher feia. Eu falei, sério, nunca gostei. Não, nem conversar com mulher feia eu não gosto, porque mulher feia é que nem mormaço, não parece, mas te queima. Então, ele vai falar, ele tem esses ditados dele, e eu vou passando pro personagem, vou colocando a história. Tá. E flauteado, por exemplo, ele, porra, meu irmão, a nega Juju queria separar dela, só não separo por causa do flauteado. O flauteado é daqueles que desce molhando e sobe secando. Sensacional, que legal. Então, e hoje onde que é o show? Hoje estreia, deixa eu falar na voz do Paulinho. Estreia hoje? Atenção, paulistenses. Hoje estreia no Gogó do Paulinho, no Teatro J Safra, na Barra Funda, hoje às 9 horas da noite, toda quinta-feira, às 9 horas no Teatro J Safra, na Barra Funda, rua Joseph Cris, número 318. Entra no site aí, compreingressos.com. Compreingressos.com e compra lá o seu ingresso. Informação 2626-0243. Repita. 2626-0243 para comprar ingresso para assistir Paulinho Gogó na Barra Funda no Teatro JSA. Só hoje? Não, toda quinta-feira. Hoje estreia, Até legal. O dia 13 de agosto. Família Safra, pra quem não sabe, é amiga do Benja. É amiga do Benja? É, o Benja é parceiro. Ele tirou, assim. Ele tirou, né? Não. Não é. Mas eles ele tirou, né? Mas alguns ouvem o programa. O Davi Safra, o programa, o Azul. Todo mundo gosta de nós. Eles ouvem o Estado 97. Um abraço pra eles. Abração, então. Legal. 9 horas então? Paulinho. 9 horas então. Você tem que sair que horas hoje aqui? Umas 15 para 7, 7 horas, tá 7. Bom. Então, o pessoal pode me seguir aí que eu vou dar informação. É é? Me segue no Twitch. Achei que era pra se seguir na rua. me segue no Twitch, que é arroba Paulinho Gogó. Paulinho Gogó. E tem o Instagram, que é Paulinho Gogó. Deixa eu te perguntar. Por que você não faz diferente? Você falou, eu tenho que sair 15 para 7, 7 horas, as pessoas podem me seguir. Eu tô num combo. Você podia sair aqui e as pessoas me seguindo. E a galera vai te seguindo. Ô, Paulinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala aí. Como é que é ser casado com a nega Juju, que é um canhão, e você trabalhar com aquelas naves do Carlos Alberto? Porra, pelo amor de Deus, mano. E você anda na rua e tu não vê aquelas mulheres. Só lá no programa, as mulheres ficam escondidas, saem só na terça-feira. Ó, rapaz, o que eu já fatiei o rocambole pensando nelas, não é sacanagem, não. Mas não pegou geral ali, não? Onde? Eu? É. Quem dera, nem mexo, que sempre tem um dono grandão. É, mas já pegou, né? Pode deixar te perguntar. O travecão lá, hein? Já beijou ela? O travecão? Pegou, você pegou? Beijou. Não, foi só uma bitoquinha. Não, deu beijo mesmo. Mas não me critica, não, de beijar travesti, não, que ali o que eu quero já é garantido, parceiro. É, sei. Aqui comigo ficou com frescura. O que ele quer aqui já comigo, tem, aqui, com, aqui comigo você ficou com frescura. É verdade que você é casado com uma fã, Silvio? Não, não, o Maurício Manfrini. O Maurício Manfrini. É. Então, minha cabeça deu um nó agora, eu falei, caraca, mano. Maurício Manfrini me criou, casado então, com uma fã. Deixa eu chamar o Maurício aqui, Maurício Manfrini. É verdade que você casou com uma fã, cara? A Emily, ela era minha fã, velho. Eu fui comprar roupa, ela falou, pô, você trabalha na rádio, eu sou tua fã, não sei o que, coisa e tal. Aí eu dei uma, né, passei um scanner de cima a baixo, falei, pô, me serve, hein? Me serve. Meu número, né? Oi, meu número, certinho. Aí, era casado, fã do rádio. Casado, fã da Patrulha da Cidade, da escolinha do professor Raimundo. Tem um aqui que tá passando scanner até hoje, viu, Paulinho? Quem tá passando scanner? O produção aqui passa scanner até hoje, velho. É mesmo, é? Tá passando scanner. Ai. Aqui, Domênico, você falou da Nega Juju? Sim. Rapaz, quando eu casei com a Nega Juju... Como é que foi? Tem a lua, a gente, aqui em casa que é casa, né? Ah. Aí tô em casa com ela, ela falou... Porque a mulher, quando se firma do negócio, a mulher ficou azucrinando tua cabeça. Fica. Ela falou, Paulinho Gogó, tem que comprar uma persiana aqui pra janela da sala. Eu falei, nego, eu não vou comprar persiana, tem outras prioridades, certo? Ah. Ela falou, não, tem que comprar persiana. Eu falei, não vou comprar persiana. Toda hora ela ficava buzinando, meu. Paulinho Gogó, tem que comprar uma persiana. Eu falei, não vou comprar persiana, eu já falei pra você. Vou comprar outras coisas que tem que comprar. Persiana não é importante. Ele falou, Paulinho Gogó, tem que comprar uma persiana aqui pra casa, que eu ando pelado dentro de casa, nosso vizinho vai acabar me vendo pelado. Eu falei, não esquenta a cabeça não, se ele tiver pelado, ele mesmo vai comprar a persiana pra fora. Sensacional. Ah, muito bom. Bom, estamos recebendo aqui, ó, Paulinho Gogó, quer fazer sua pergunta pra ele? Então liga agora, 3284-7097. Antes da ligação, Benjamin, vamos dar um recado aqui, porque hoje tem jaca também, então é complicado quando tem jaca, né? Sim. Vamos falar de Eliar, muito além da partida, Benjamin. É, amigo, se você conhece as baterias Eliar, quem não conhece, né? Elas são as únicas do mercado que dão proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com direito a guincho, caso o problema não seja resolvido no local. É isso aí, amigão. Faça a escolha certa e escolha a bateria Eliar, que vai muito além da partida, e é a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, amigão. Um abraço para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Dodozito. Vamos lá, então, para as primeiras ligações. Só lembrando uma coisa muito importante, tá rolando... É, hoje é o segundo, né? Segundo leilão ou terceiro? Terceiro leilão. Boa. Porque o primeiro foi 3 toneladas e 100, se não me engano, é isso? 3,5? Foi 3,5? Foi 3,5. 3,5, 2. Aí depois o segundo, 2 toneladas e 100. Então continua, o terceiro leilão continua, o leilão. Eu vou jogar no Morumbi, hein? Terceiro leilão do beneficente é o seguinte. Você participa acessando 97fm.com.br, você vai mandar o seu lance para lá, manda o nome completo, manda o lance. Lembrando que o lance, você em alimentos não perecíveis, tá bom? São quilos de alimentos não perecíveis, você manda lá o seu lance, tá? Por exemplo, ah, eu quero 10 quilos, eu vou doar 10 quilos de alimentos não perecíveis. Aí você faz sua doação, tá valendo até as 19h30. Você tem mais uma hora... E 8 minutos, 1h08, ó, estamos dando um tempão para você. Manda agora, 97fm.com.br/euvou, manda o nome completo, manda seu lance, até 7h30. 7h30 eu vou bater o martelo, hein, não tem conversa fiada não, hein. Nem um minuto a mais, nem um a menos, hein, tá bom? Aí hoje vale vaga para jogar no gol do time do Careca ou do Pita. Vai ser dia 26 o jogo, tá bom? Que nós temos a limusine, que depois eu vou contar da limusine, que vai ser o tributo ao mito, tá bom? Tudo isso daqui mito, a pouquinho. Mito, meu Deus! Vamos então já partir, já que o Paulinho Gogó tem que ir daqui a pouquinho embora, já vou pôr 3 ouvintes na sequência, porque aí os 3 podem fazer pergunta pra ele. Não gostou, RG? Boa. Então vamos lá, sem parar, momento sem parar do estádio, 3 ouvintes na sequência, curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial. Olha, ó. Tocou as Drubal, tem ligação, alô? O volume, alô. Amigo. Já baixa um pouquinho o volume do rádio, quem fala? Opa, Crachá. Quem é? Pedi caramba, não acredito! Boa, meu velho, quem é? É o Ricardo. Ricardo do quê? Santos Conceição. Ricardo Santos Conceição. Quantos anos, Ricardo? Opa, 34. 3.4 hoje, RG, o que você acha? O nome dele ativa a memória, né? Ativa? Ativa. É. Por quê? Por quê? Lembra? Conceição, ah, eu me lembro muito bem. É nóis. Salvou a hora. Salvou a hora. Ih, caiu. Eu ia ser palmeirense. Que azar do maluco. Não, nada. Vamos lá, mais uma ligação, 3, 2... Seu time caiu também, hein? É verdade. É, não pode falar não, eu tive aqui outro, alô. Você começa a falar... Alô. Alô. Quem fala? Félix. Fala, Félix, tudo bem? Félix José. E aí, gato? Félix José Eustáquio? Isso aí. Pô, já ligou aqui várias vezes, né? Só esse ano é aqui. Já, dei sorte, hein? Quinta vez que você liga, cara. Tem bicho. Dei sorte hoje. Deu sorte. Tá dando muita sorte. Você torce pra quem, Félix? Corinthians. Paulista. Então aproveita, ó, estamos recebendo o Paulinho Gogó, cara, quer fazer a pergunta pra ele aí? Alguma dúvida? Claro, cara, só um minutinho, Dodô, peraí. Opa, claro, vamos esperar, né, calma, não temos nada pra fazer aqui. Fala aí, Dodô, desculpa, cara, é que tava saindo aqui no rodeio da jogadora. Estamos recebendo o Paulinho Gogó, você quer fazer alguma pergunta pra ele? Tá aqui hoje, aqui, ó. Quero sim, em primeiro lugar, parabenizar o Paulinho aí pelo trabalho, né? Valeu, parceiro. Paulinho tem aí uma característica bacana de fazer humor. E a pergunta que eu quero fazer, na verdade... É algo que eu espero que demore um pouco, mas se ele acha que, sei lá, com a passagem do Carlos Alberto aí pro andar de cima, se a Praça Nossa vai continuar, porque eu não vejo isso hoje, né? Você já tá matando o cara, velho? Não é isso, não, RG. Na verdade, é se ele consegue visualizar, se, é lógico, ninguém vai ficar pra semente, né? Então o Carlos Alberto um dia vai pro andar de cima. E se ele vê a perspectiva da Praça Nossa continuar aí, com a ausência do Carlos Alberto. Acho que o filho dele continua, né? Natural que o Marcelo de Nóbrega assuma o lugar dele. Inclusive o Marcelo de Nóbrega no show da praça, né? O Marcelo de Nóbrega é que faz no banco da Praça é Nossa, entendeu? Assim então, naturalmente, eu acho que vai continuar com o Marcelo de Nóbrega. E assim eu espero que estou cheio de conta para pagar. O IPVA do meu apartamento está atrasado, está uma confusão. Então, o IPVA do apartamento? O IPTU do carro, está tudo atrasado. Assim como o Carlos Alberto substituiu o pai, né? Hereditário, Carlos. Meu amigo DJ Cadico, um dos mais conceituados DJs que existem, DJ Garico, perguntou pra você, Gogó, quem é o Birico Tico? Birico Tico é meu amigo, parceiro, amigo de infância, né? Birico Tico, sabe quando você cresce junto com um amigo, você sabe das derrotas, das vitórias, das dificuldades? Birico Tico... Faz troca-troca. Não, troca-troca não, não vem com negócio de troca-troca não. Fez, vai, fala a verdade. Não, quem troca-troca tá maluco. Fez sim, tem muito. Não me coloca nessas condições não. O Paulinho não é não, cara. Não sei. O Paulinho não. Tá maluco. O Birico Tico, ele... Sabe aquele camarada que tem inveja? É amigo, mas tem inveja. Porque tu tem um amigo que tu compra um negócio, um amigo compra igual. É amigo, sim, mas sim. Né, tem inveja. O Birico Tico é dessa maneira. O Birico Tico, ele trabalhava no botequim do Luiz Perna Torta? Sim. E eu oi? O botequim do Luiz Perna Torta, né? Ele trabalhava lá. E eu tava sempre no botequim, trocando uma ideia com todo mundo. Sim. E aí teve um dia que o Birico Tico comprou o botequim do Luiz Perna Torta. Sim. E aí me pediu pra poder dar uma ajuda com a ficar atendendo no balcão ali com ele. Aí eu levei a nega Juju, o Birico Tico foi viajar, certo. Levei a nega Juju. Ah. Só que eu tava sempre atendendo no balcão e a nega Juju ficava lavando os copos, lavando a louça. Certo. Aí teve um dia que a gente enjoou daquilo, a nega falou, deixa eu atender no balcão, você vai lavar os copos, vai lavar a louça. Tá legal, a nega perdida, chegou um pé de cana, falou, coloca um conhaque pra mim. A nega colocou o conhaque, né, o cara bebeu e saiu voado. Certo. Aí... Chegou um outro cara e falou, uísque, temos. Aí a nega Ju falou, Paulinho Gogó, não sei onde é que tá o uísque, onde é que tá o uísque? Eu falei, tá na terceira partilheira, garrafa preta. Ela colocou o uísque, o cara foi, bebeu, saiu voado. Daqui a pouco chegou um outro pé de cana e falou, vodka, temos. Aí o Paulinho Gogó, onde é que tá a vodka? Falei, tá na garrafa de baixo, a garrafa transparente. O cara bebeu a vodka e saiu voado. Certo. Chegou outro pé de cana e falou assim, mé, temos. Aí a nega falou, Paulinho Gogó, metemos! Eu falei, só depois que eu acabar de lavar a louça, hein, sensacional. Boa, Paulinho, boa. Tem mais alguma pergunta aí pra ele, ô Félix? Não, a pergunta então, era bom. Essa. Então, mas fala um pouco. Bem claro, tá que bom. Eu quero que o Carlos Alberto continue mais alguns anos aí com a gente. Pelo andar da carruagem, Carlos Alberto tá com 79 anos. vai durar vai longe, muito vai tempo ainda. É. Ele só não aguenta mais ficar incitado. Gente, pena demais o Carlos Alberto. Ele só não fica mais incitado. O Carlos Alberto não fica. Não fica. Falar do Carlos Alberto. É brincadeira, né? Agora, o Carlos Alberto na pessoa física é sacanagem, né? É brincadeira. Olha a disposição. Esse cara. Esse, não, e a humildade dele? E outra coisa, deixa eu falar. Aqui, né, a cabeça do Carlos Alberto. Aqui, cara. A cabeça, eu não tava aqui. Ele veio aqui, né? Ele veio aqui. Você sabe como? Sabia que ele decora o texto de todo mundo? Meu, ele decora o texto de todo mundo. Você decora a pergunta. Pergunta, é muito mais difícil você decorar a resposta. Uma, a outra pergunta não tem nada a ver com o que ele fez. Tem uns caras que você convida pra fazer um programa, né? O cara não é nada, às vezes. E chega com a marra não, do caramba. Não, quando chega, bem, porque às vezes também não chega. Não chega, né? Tem que ligar pro assessor, pro advogado, pro empresário, pra mãe. Pô, pro e aqui pai. Falaram diretamente comigo, eu dei maior moral pra vocês. Aí, Paulo Gogó. O Carlos Alberto, eu vou te falar, eu conheci pessoalmente numa festa infantil. Cheguei pra ele e falei, Carlos Alberto, prazer, eu sou Benjamin, eu faço um programa chamado Estado 97. Eu queria muito que você fosse. Acho que você não vai. Ele falou assim, essa sexta eu não posso, quer ir na próxima? Você não acreditou, eu falei, tá falando sério? Ele falou, não, me dá teu celular aí e anota o meu. Só me liga pra lembrar. Fala, não pode ser verdade. Aí na terça da semana seguinte, eu liguei pra ele e falei, Carlos Alberto, você lembra de mim? Ele falou, lógico que lembro. Então, sexta tá marcado. Eu falei, você tá brincando? Eu falei, você quer que manda te buscar? Ele falou, não. Imagina, vem, me dá um endereço, vem com o carro sozinho, sentou aqui que e coisa, deu uma aula, bacana. Não, é brincadeira, Carlos Alberto é brincadeira. É brincadeira. Brincadeira. O homem é... Eu sou um abençoado, eu trabalhei com Chico Anísio, Rogério Golias, Canarinho, é Saulo Laranjeiro, né? Deputado João Plenário. Cara, eu agradeço a Deus todo dia, sou um abençoado. Mas vou te falar, de todos esses... Você é humorista, você entende muito mais. Eu, como fã de todos esses que você falou, dos humoristas... Golias era sensacional. Pra mim, o Golias é o Pelé. É o rei. Você acha Golias que é o Pelé? Pra mim, a família Trapo era genial. Mas pra mim, o Golias... Mas eu tô falando assim de todos que eu falo, dos brasileiros. Vou colocar Chico Anísio, vou colocar todo mundo. Pra mim, não tem pra ninguém, cara. É mesmo, Golias? O Golias conseguia fazer você rir sem falar. E, o Golias tinha um negócio. Por exemplo, às vezes um humorista, graças a Deus eu aprendi um pouquinho. Às vezes não precisar dar piada. Pronto. Mas os trejeitos. O jeito de falar, a inflexão. Fazia aquele... O Golias... Você dava um texto pra ele, dramático, mandava ele falar, você ria, por causa da inflexão dele, o jeito de falar, o olhar, o Golias é um negócio... Ô, Gogó, quem que você acha que foi o melhor? Morreu semana passada o Creed. Lembra? O Creed é... Ah, o Creed. Daqui o Titãs até fez a música, morreu semana passada. Cara, fala pra mãe. Você, pra quem que você, pra você é o Pelé do... Ah, Pelé... O Pelé do humor, você fala assim, não, Pelé, esse cara pra mim é o Pelé. Cara, o Benjamin falou que é o Golias, pra você quem é. Eu acho Chico Anísio, eu trabalhei com Chico Anísio. Impressionante, impressionante. Tá bom. E tem os fãs, as pessoas que eu admiro. Que é o Nesta Capidinga. Bom, é, né? Nossa senhora, o Tutuca, lembra do Tutuca? Lembro. Achei, como é bom essa secretária. Ah, senhora, nossa, me desce. Trabalhei, foi o primeiro que eu trabalhei, foi o primeiro que me deu oportunidade. Ele tá dodói, praça, tá doentinho. Tá doente. Mas ele era da praça, né? Não, não, ele trabalhou na praça, então foi pro Zorra Total. Ah, tava no aí Zorra. Quando foi pro Zorra Total, acho que o Zorra deixou ele doente. Aí foi pro Zorra Total, ficou doente. E aí ele teve dois AVC. Ele é tão engraçado, o Tutuca. Eu ligo pra ele e aí ele não tá andando, né? Mas ele não admite andar em cadeira de roda, ele fica sentado no sofá. Tá. Aí eu ligo, e aí, Tutuca, como é que estão as coisas? Ele, ah, tá mais ou menos, pô. Minha mulher tá me enchendo o saco. Eu vou ficar puto aqui, vou pegar minhas coisas e vou embora dela. Só que ele não tá andando. Então ele é engraçado até, certo, até doente. Isso. É impressionante. Pô, mas esse cara é muito bom, mas cara. Mas você falou, você fez. Você falou de um também que eu vou te falar, puta, como esse cara era engraçado. Quem? O texto do cara era engraçado, como ele era engraçado, o Rolando Lero. O Rogério Cardoso. Ah, puta, como esse cara era engraçado, velho. Esse cara era escolinha do professor Raimundo com ele. Ele foi monstro até quando ele era o... Sabe um cara que eu sou, que eu sou ídolo dele? Quantos você tem? Eu tenho 45. Sabe um cara que eu sou ídolo dele? Ídolo? Dicró. Lembra do Dicró? Moreira, Sambista Bezerra Dicró. E Dicró. Moreira da Silva, Bezerra da Silva e Dicró. Os três malandros. Os três malandros. Lembra do Dicró? Sim. É, dei cimento, dei tijolo, dei areia e vergalhão. Carreguei bebê no colo, carreguei bebê chorão. Caramba. Ela sai de casa lembra? Igual uma boneca. Ela sai de casa igual uma boneca. O Dicró que me deu de presente o bordão Quem Não Tem Dinheiro Conta História. Pois, sim, eu comecei na escolinha também. Do professor Raimundo. Primeiro dia de gravação, meu bordão era outro. Era, sai da frente que eu vou entrar rasgando. Aí o produtor falou... Paulinho Gogó, o seu personagem é simpático e carismático. Esse bordão é prepotente. Tu não tem como falar ele sorrindo. Fala sorrindo, sai da frente que eu vou entrar. Aí eu, sai, não tem como, é prepotente, né? Você tem que franzir a testa. Falou, não bota bordão não. Aí eu fiquei desesperado ali em cima da gravação. O Dicró me encontrou. O que é que foi aí, Paulinho? Falei, pô, tem que trocar o bordão. Ele, pô, quem não tem dinheiro conta história. Falei, pô, posso usar? Ele, pode usar que eu vou receber na justiça que rende mais. E me deu de presente, Dicró, que Deus o tenha, meu padrinho. Um dos caras, era pra... era pra ser o melhor do mundo. Engraçado, né? Você falou esse negócio, você pegou um jargão, né, de um cara e você no começo do programa falou, pegou não, que você pegou o robô. Não, o cara ele te deu de presente. E você falou que às vezes você vai ouvindo, você vê o motorista, você tira uns negócios e tal. Eu vi muito narrador de futebol, de rádio principalmente, falar que pegou um monte de jargão do dia a dia das pessoas, né? É, Luiz Penido. Eu acho que o único cara, talvez... Oh, eu conheci ele. Boa. Puta, Luiz cara, Penido. Gente boa. Luiz Penido. José Carlos Araújo agora tá na Rádio Tupi. É, o Penido foi pra Rádio Globo. Penido, gente muito boa. Eu até convidei ele pra vir fazer o programa um dia quando ele estiver em São Paulo, mas ele quase não vem. Ele fica lá no Rio de Janeiro. Mas o único cara que eu acho que ele mesmo que criou, que é o rei dos bordões pra mim... É o Silvio Luiz, né? Aldi Croia. Silvio Luiz. Aldi Croia. Aldi Croia. Vamos ver essa música. Você não tem bico, não tem pena, não tem asa. Não entendo nada, por isso fico na minha. Só sei que na esquina o povo diz que você é galinha. Olha lá, olha lá. Esse é o Aldi Croia. Você vir me explicar. É sensacional. Genial. Fala aí. Ô Félix. Fala aí, mano. O Paulinho é monstro, hein, mano? Paulinho é monstro, cara. É, o cara sabe aí da arte do humorismo aí. E só, viu, mano? Só pra não cometer injustiça, pelo menos eu penso nisso, quando se fala em humor, Walter Dávila, né, cara? Ó, Sábolho, o da velha qual que era? O Rony Rios. Da velha surda, a velha né? Surda, o Walter Dávila, posso falar uma coisa? Esse cara era muito bom, a velha surda é o personagem mais marcante da Praça acho. Nossa. Também até acho. Hoje eu viajo o Brasil inteiro. Onde eu vou, pessoal? E aí, Paulinho Gogó? E pô, manda um abraço lá pra velha surda. A velha surda não entra no ar. O Zé Bonitinho também. O Zé Bonitinho também. Zé Bonitinho é show. Foi maravilhoso. Mas a velha surda, marcante. Personagem que tem semelhança. Né? A velha surda, o Ronald Rio morreu, o Rony Rios, aliás. Morreu tem 15 anos que a velha surda. E o cara fala que. Ah, a velha surda. Mas aquilo era emblemático. Inclusive, até. Apolônio. O Apolônio, quando ela ia sentar, que ela caía. Aliás, quem que era? Apolônio. Exatamente. Mas aquele personagem dos mínimos detalhes. Que é, o Rony Rios também. Fazia um explicadinho. Bom, muito bom. Esse olha cara só, muito cara, bom. Como é que eu sou abençoado. Olha o programa que eu trabalho, pelo amor de Deus. Esse impressionante, é cara. Ô, Félix. Muito bom esse Rony Rios, né? Rony Rios. Infelizmente faleceu, né? Falando um pouquinho do Coringão aí, meu. Hoje aconteceu um fato importante aí que foi o pato que caiu do cavalo, né, velho? Ó. Trocadilho. Já que estamos falando de comédia, né? Vamos falar do Corinthians. O Pato acabou caindo do cavalo hoje, ele tava pedindo a rescisão contratual, aí o juiz não entendeu da forma como ele reivindicou. O juiz falou que o direito de imagem aí não faz parte do salário. Ele também alegou aí que ele tava sem segurança para ter que retornar pro Corinthians. O juiz entendeu também que ele demorou muito para fazer essa reivindicação. Ele falou que foi um fato que aconteceu em 2013, 2014, ele não poderia reivindicar isso agora. Enfim, o Pato se lascou literalmente, cara. E aí, ficou feliz? É, mano, eu acho que o Corinthians tem que até as últimas consequências, porque o Pato realmente está querendo complicar, acho, tanto o Corinthians quanto o São Paulo. Sim. É, não fez nada nos dois clubes, ó, lógico, ninguém forçou o Corinthians a contratá-lo, ninguém colocou arma na cabeça do Corinthians para contratá-lo. Mas eu acho que ele poderia ser um pouco mais flexível aí em tudo que está acontecendo e não querer arrancar dinheiro dos clubes aí, sem ter pelo menos mostrado 1% do que a gente viu quando começou, né? Na verdade, acho que ele até uma enganação. Esse cara realmente foi uma das maiores enganações do futebol brasileiro. Ah, eu também acho, cara. Esse cara pisou na bola aí. Primeiro, pela bolinha que ele jogou no Corinthians e o valor que o Corinthians investiu na contratação dele, quem deveria ter que devolver dinheiro era ele próprio pro Corinthians. Sim, tá devendo pra nós, viu, meu? Tá devendo. O custo-benefício, quem deve é ele, mas... Tem que devolver mesmo. É, e outra, viu, RG? É um cara que tá forçando a barra pra ir embora porque deve ter alguma proposta. Se tem alguma proposta, por que não indenizar os clubes? Chega lá pro Corinthians, que é o dono do passe, e fala, ó, a proposta de tanto, vale a pena? Vocês querem me negociar? Tá numa boa, né, meu? Acabou. O Corinthians repassa o percentual ao São Paulo se não atingir... aquele valor estipulado de 8 milhões, se a proposta for inferior a isso, o Corinthians tem que consultar o São Paulo, se o São Paulo autoriza a venda, ganância, faz um acerto ali e pica a mula, tá certo? Agora que ele dá uma desperta, que ele dá de louco, ele que vai pro inferno. E digo mais, Corinthians aí eu não sei qual talvez seja aí a arte manha jurídica ou se existe a possibilidade de fazer isso, o Corinthians ele deveria reivindicar, RG, perdas e danos, tá certo? Porque querendo ou não, o Corinthians ele perdeu o jogador mesmo ele tendo o contrato vigente. Porque ele criou tantas situações aí que o impedem de voltar. É, talvez se couber, né? Que o Corinthians aí deveria entrar com um processo, não sei se esse termo aí chama reconvenção, sei lá. Em que o réu ele passa a ser. É, você inverte os papéis, hein, Gê? O cara que tá na condição de réu, ele passa a acusar aquele cara que tava o acusando. É, você não tem a dúvida que... É meio complexo, mas é isso. O departamento jurídico, claro, que tá sempre atento a tudo isso. Então, RG, porque ele criou uma situação insustentável, cara. Eu se sou departamento jurídico do Corinthians, eu tento fazer alguma coisa assim pra que esse cara aí... Mas o RG, não é nem com relação à vingança. Não é nem com relação à vingança, é com relação a analisar... Todas as circunstâncias. Hoje o Pato é um cara que, por tudo que ele criou contra o próprio clube, que ele tem um contrato, tornou inviável a volta dele, cara. Tornou inviável. Mas, ô, amigão, por falar em tornar inviável, eu não sei aqui, velho, mas a informação aqui do jornalista do Lance, o Felipe Bolguese, ele diz aí que o Corinthians ele tem interesse em dois jogadores que atuaram pelo Santos. Um é o Rildo, tá certo? O atacante que todo mundo deve se lembrar. E o outro, Deus, amigão, Deus. Ele tá jogando aqui, meu Deus. E os caras, quem é o outro? Fala. Não dá, Bijão. Fala! O Rildo! Fala! René Júnior. Então, aí o que acontece? Quando eu tá na Ponte Preta. Então, o René Júnior tá jogando lá no... Rildo e Guanzu. Então, Rildo e René Júnior. O que acontece? No meio do programa eu falei, não tem quem contrate. Nossa. Se você não tem da base, você tem que apostar num cara de dentinho, pelo menos... Sabe? É isso que eu tô querendo falar. Rildo e René Júnior. Não, mas peraí, essa informação aqui é do jornalista do Lance aqui, o Felipe Bolguese. Tudo bem, eu tô falando em cima, o Felipe é bem informado, mas eu tô falando em cima do que você tá falando. Você que tá falando. Então, tá, eu tô falando. Mas e aí, amigão, você gostaria desses dois jogadores aí? Olha, mano, o Rildo eu até já vi jogando aí. Esse Felipe, eu nem sei quem é esse cara, mano. Desculpa, mas eu nem também sei não. Quem é. Não, nunca ouvi falar. O Felipe Bolguese, ele é um repórter do Lance. Não, outro jogador que o Corinthians está atrás é o René Júnior. Ah, René Júnior. Desculpa, mano. Então, o Felipe é o repórter. Que também eu nem conheço, cara. Esse René Júnior, eu não lembro da passagem dele por algum clube. Você lembra? Jogou no Santos. René Júnior jogou no Santos. Não, René Júnior, volante. Jogou no Santos, RG. René Júnior. Passou pelo Santos. Jogou no Santos, René Júnior. Foi agora, recente. Passou, velho. Sinceramente. Foi tão rápido que ninguém lembra. René Júnior, vocês estão de brincadeira. Ele não é um mau jogador, cara. Não é esse jogador horroroso, não. Mas é difícil. Na situação que o Corinthians tá, a torcida espera algum nome aí que venha pra solucionar, né? Não seja mais um pra compor elenco. Sinceramente. Mas esse é o problema, né, mano? Trazer esse René Júnior ou até o próprio Rildo, a torcida do Corinthians não vai ficar muito contente, né? O René Júnior entrar aqui, vocês conhecem o René Júnior? Sim. Você sabe? Eu não. Se ele tiver um derrame aí na Paulista... Não, mas o Rildo entrar aqui, eu também não sei quem é. Como não? O Rildo é aquele que é todo... Não, mas não lembro do rosto. O Rildo aí tem cara de cavalo, velho. Eu não lembro do rosto. O Rildo tem cara de cavalo e todo tatuado. Lembro do futebol. O Rildo... É feio pra diabo. Cara chupada, parece um cavalo. O Rildo é que machucou aí recentemente. Ele deu um... O jogador do Santos, se eu não me engano. No Santos ele tinha se machucado, ele tá na Ponte. Então. E no jogo depois que ele foi pra Ponte, ele machucou. Ele é meio maldoso. Não duvido que tenha sido ele, não. Mas ô Félix, fala, estamos mano. Aqui. É momento sem parar, Domênico Gato? Sim, momento sem parar. Então, amigão, manda aí seu placar Corinthians e Santos no sábado na Vila Belmiro. 2-0 pro Corinthians e rumo à liderança, mano. Também acho, cara. O Coringão é mesmo se. Despedaçando pelo caminho, o Coringão mesmo fazendo essa reformulação no meio do campeonato, eu acredito que o time do Corinthians ainda possa buscar uma vaga na Libertadores. Vamos manter esse G4 aí, é tudo nosso. Vamos manter, deixa eu só mandar, até que o Benja não gosta, mas deixa eu mandar uns abraços aí rapidinho. Vai lá. É um abraço para Alexandre Lira, Alexandre D'Agostino, André Botão, o Bruno Giliotti, o Francis, o Gelson, Guilherme Bahia, João Rude, Leandro Bozolan, Luiz Bossi, Leandro Lacerda e Ronivaldo. Boa, mano. Tá bom, então, valeu, galerinha. Um abraço pra toda a galera aí. Tá na paz. Muito aí. Obrigado. Valeu. Um grande abraço. Tudo de bom. Esse é o momento sem parar do estádio 97. Já o Paulinho tem que ir embora, mas o que tem de mensagem, tá? Você não tem noção, Paulinho. Palhaçado. Paulinho, que tá meu, chegou uma porrada de mensagem te elogiando, cara. Você não tem noção. Bem, graças a Deus, graças a Deus. Cara, vocês não têm noção aqui. Minha família é grande, eu bandei todo mundo. Tanto de pessoas. Você vai sair 7 horas ou não dá? Não, ele fica um pouco. Não, tranquilo, vai. Dá. Então vamos lá, momento sem parar do estádio 97. Viu, Dodô, só pra agradecer o Igor, viu, mano, o Igor Mendonça tá lembrando aqui, o Rildo machucou o goleiro do Santos. Tá bom. Mas ali não foi proposital, né? Foi um choque ali, mas foi involuntário. Momento sem parar do estádio 97, 3 ouvintes na sequência, baixe já o app sem parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor, hein? Sem parar até no seu celular. Vamos lá, mais ouvintes participando aqui, alô. Quem fala? Wilson. Como? Wilson. Peraí. É Wilson. Do quê? Pascoal. Que mais? Só. Só. Então tá bom. Quantos anos você tem? Faz mais de 10 anos que eu não consigo ligar aí, mas conseguiu agora. Conseguiu agora. Né? A última vez que eu liguei eu tinha 33 anos, Dudu. Ah, que coisa, hein? Tô com 44 agora. Porra, rapaz, que coisa, hein? 44? 44. RG, 4.4 hoje, RG. E aí? É, Domênico, fica matutando, você fica tentando lembrar. Lembrar do que, RG? Meu nome é Wilson. Eu sempre fico tentando lembrar Nilson pra falar. Entendeu? Sensacional. Sensacional. Salvou a hora em qual que é o bairro que você mora. O Paulinho gostou, né? Fala um trocadilho. Fala, velho. Como é que é? Eu moro aí, Carvalho. Carvalho. Paulinho, está zona na zona leste. Ei. Oh! Zona leste. Tá certo. E o time, brother? Ah, Dodô. Palmeiras, pô. É nóis. Lembra, nós somos juntos na torcida Tony Erickson. Fala com o Paulinho Gogó aqui, vamos lá. Ô, Paulinho. Fala aí. Sensacional. Valeu. Você assistiu o dia que você foi lá no Silvio Santos, aquela brincadeira das cartinhas lá, velho. Da jogo das pistas, né? É, sensacional. Valeu, parceiro. Muito bom mesmo. Ô, RG, deixa eu te fazer uma pergunta, RG. Sim. É verdade que o Paulinho Gogó é só tapa na camurça? Paulinho Gogó é só tapa... Mas também, velho, onde ele tá? Só nave, em volta. Só nave, é só tapa na camurça, velho. Ô, amigão. Oba. Tá contente aí? O Palmeiras acertou hoje a contratação do Lucas Barrios, o atacante. É, estamos chegando, né? Vamos ver como é que vai ser... Né? Porque contratar é uma coisa, mas representar é outra, né? Ô Wilson, você tá com o rádio ligado aí, meu velho? Tô. Desliga ele que tá dando microfoninha aí. Tá, achei aqui. Valeu. Beleza. Mas, ó, amigo, o ataque tá ficando bom agora, Alexandre e Lucas Barrios? Então, é o que eu falei, né? Precisamos ver dentro do campo, né? No papel tudo é muito maravilhoso, tudo é muito bonito, mas chega no campo ali, a torcida do Palmeiras... Se não representar, já começa a criticar. Aí já vi como é que funciona, né? É, mano, mas o time do Palmeiras aí não é ruim não, viu, cara? O time do Palmeiras é enjoado. Se o Marcelo Oliveira acertar a mão nesse time, o time do Palmeiras aí briga pelo título, cara. Eu acho que o único paulista que hoje tem mais chance de brigar pelo título, porque o Corinthians ele tá perdendo alguns jogadores importantes e ninguém sabe o que vai acontecer. Certo. O São Paulo tá vendendo alguns jogadores pra poder fazer dinheiro também. O Palmeiras hoje, dos paulistas, aí, em termos de perspectiva... É o time que tem mais ambição aí nesse campeonato brasileiro, velho. Não vai perder o São Paulo também, né? O São Paulo tem um treinador novo. Mas o São Paulo também tá perdendo jogadores, Domingo. O Palmeiras, além de não perder, a não ser o Valdívia, que pode já ficar fora, nem voltar mais pro Brasil, o Palmeiras ele não tem mais quem perder. O Palmeiras, a tendência agora é trazer mais jogadores. Mas qual jogador o São Paulo tá perdendo, mano? Perdeu o Paulo Miranda? Não, perdeu o Denilson. Tá perdendo aí, mas, gente, faz falta. É diferente de perder uns atacantes, uns meias. Mas é que tá, o Luiz Fabiano é um jogador aí que não sabe se vai renovar, já não tem o mesmo tesão. O Pato é um jogador que agora ninguém mais sabe se ele vai ter clima pra continuar no São Paulo. O Ganso é uma dúvida. O Ganso é um jogador que é uma incógnita também, entendeu? Então é complicado, cara. Em termos de perspectiva, sem contar o Rodrigo Caio que acabou sendo vendido também. Você vai desmanchando aí a formação que você tinha, cara. É complicado. Sei lá. Certo. Dizem do Dória também, né? Oi, Edson. Dória também tá... Oi. Ele já fez a pergunta porque eu tava no telefone e não percebi. Já, ele tá falando. Conversou com o Paulinho normal, já? Normal. Tem mais alguma pergunta pra ele, Edson? Então, Paulinho? Admiro o trabalho dele aí, um comediante top. Top. Eu acho que, enfim, da velha guarda sobraram poucos. É verdade. Morreram muitos bons morreram. É. Infelizmente, mas estamos carentes aí de... comediante aí. Ah, não tamo. Não, tem comediante bom. Não, tem um monte, tá legal. Essa geração de humorista tá aí, geração de humorista de vocês aqui, essa nova safra aí, eu vou te falar, acho que é que o humor mudou, você não tem mais aquele cara tipo o Chico Anísio, o Jô Soares. Não, não tem mais. Pô, mas esses caras aí, o que esses caras fazem é sacanagem. Ó, vou citar alguns aqui, o índio, presta atenção, você desculpa te corrigir. Não. Vamos colocar, Matheus Ceará. Da praça, o Paraibinha lá muito da bom, praça. Muito bom também. A Marley Cevada, que faz a Nina. Show de bola. Isso essa menina não vou, é boa. Não é vou boa. Nem falar do Moacir Franco, só lá no dia que isso aí... Não, fala da nova geração. Entendeu? Então. Mas vamos lá. O Carioca, do Pânico, é sensacional. Bom. O Ceará, bom. Saiu agora do Pânico. Meu o Oscar Brich. Dois, meu amigo. O Zuckerman, o Daniel. O Zuckerman. Então, você tem Fábio esse pessoal, Fábio Porchat é um monstro. Você tem esse pessoal de stand-up também, monstro, uns puta cara bom. Aquele que é bom também é Robson Nunes. Robson Nunes, bom. Fábio Rabin, que é sensacional. Renato Tortorelli. Então tem um monte. Não, tem uns caras bons. E eu vou te falar, eu acho o seguinte: eu acho que fazer stand-up, falando de stand-up, eu acho que o cara tem que ser muito bom, velho. Porque você subir num palco sozinho e fazer rir. Uma hora e vinte, eu faço uma hora e vinte. Então, eu fazia uma hora e quarenta, mas aí fui ficando cansado. O teu show é stand-up ou você mistura stand-up? Presta atenção, isso aqui é o stand-up comedy do Paulinho Gogó. No Gogó do Paulinho, stand-up comedy do Paulinho, eu conto minhas histórias. Mas é só o Paulinho Gogó. Só Paulinho Gogó. Uma hora e vinte, Paulinho Gogó. Irmão, eu garanto pra você, você vai, você não vai se arrepender. Não é qualquer um que segura uma hora e vinte. É complicado. Quinta-feira à noite. Outro dia eu vi também. Baita programa. Outro cara que é bom, que eu fui no show desse cara uma vez, mas eu ri pra cacete. Quem o é? Marcelo Médici, é isso? Marcelo Médici? Bom, é bom. Esse cara é bom pra caramba. Posso falar um negócio pra vocês bom pra aqui? Caramba. Tem um cara... Adinei o monstro. Tem um cara, se for no show dele, não sei se vocês já foram, vocês vão rachar o bico. Quem é? Eu vim aqui pra falar do meu show, mas eu falo dos outros também. Cara, vai no show do Sérgio Malandro. Pelo amor de Deus. O Benjamin que falou. Vou falar um negócio. É de cair o cu da bunda. Que falou. Eu? Não, é sério, um deles bom, ele me é falou, foi alguém que me falou aqui. Eu falei pra você. Falou, meu, o Sérgio Malandro tá fazendo um stand-up, que é sensacional. Pode falar, é surreal. É surreal? Peraí. Porque é muita gente, muita gente. É da velha guarda. Não, mas tá fazendo show mas agora. Mas se atualizou aí. Muita gente tem preconceito, acha que vai no show do Sérgio Malandro, vai falar, só vai ficar falando, e aí é, gruguru, não, ele conta as histórias. Da televisão. Meu irmão, é um negócio. Eu que tô acostumado. Enquanto que é humor, o show dele, Duas horas, hein? Ele estica, ele vai duas horas e vinte. Eu que tô acostumado com humor, velho. Eu fui no show dele, meu irmão. Sozinho? Eu quase passei mal. Não é fácil segurar. Cara, eu fui com a reassistir. É surreal. É fato venéreo, tô inventando, Não, eu falei pro Dudu. Ah, sem contar também dos meus amigos, não posso esquecer de dizer, dos meus amigos. Oi. Do Café com Bobagem que faz a praça. Meu irmão. Ótimos. Meu amigo Pardini é sensacional. Zé Américo é muito bom. São meus amigos. Trabalhei com ele muito. Ué, sensacional. Ele, o Vivone é fabuloso. O René é muito bom. O Mito da Pena. O Ivan escreve muito bem, humor. O Datena faz o Zé Américo, faz o Zé Américo. O nosso Rudy Landucci. Ah, tem esse também. Mas o Rudy não veio hoje por quê? Ele sabia que ele ficou inseguro, é isso? Hoje ele ficou inseguro, Rudy? Eu acho que ele tá de férias. Ele também não veio hoje. Ele foi numa reunião, não sei aonde. A reunião lá no Face. Então tá bom. Ô, Inson. Ô, Paulinho, deixa eu só falar uma coisa. Fala com ele, fala. É, tem um cara que faz aquele traficante gay. O Paulinho Serra. Bom, Paulinho Serra. Não, rapaz. Falei do Paulinho Serra, monstro esse cara. Paulinho Serra é muito bom. Tá na praça, né? Não, Paulinho Serra não. Paulinho Serra tá fazendo chapa quente na Globo. Ah, chapa quente, tá. Esse cara é muito bom. Muito bom também. É, não, temos muitos bons humoristas, pô. Muito bem, então tá bom, o Edson quer mandar abraço, que é o momento de separar, vamos lá. É, mandar um beijão pra minha esposa aí, a Thaís, que tá trabalhando ainda, mas... Amo ela, não? Amo ela. Aí ganhar o cartãozinho tapa na camuça hoje. Mas falou sem convicção. Aí vai, hein? Já falou. Então tá bom. Quero parabenizar vocês aí, como sempre aí, já mais de 15 anos aí ouvindo obrigado, vocês aí. Meu. Vocês são demais mesmo. Obrigado. Tive o prazer de ir umas 3, 4 torcidas junto com você, Dodô. Comigo? Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo, hein, velho? Faz tempo, eu não vou mais. Long time ago. Tá bom. Então tá bom, meu velho. Não, mas é nóis, fica tranquilo. Obrigado, viu? Um abraço. Ô, abração, Dodô. Valeu, tudo de bom. Estádio 97 é o momento sem parar, são três ouvintes na sequência. Sem morar, momento sem parar no Estádio 97, com os três ouvintes, no pedágio, no estacionamento, no posto e até no táxi, sem parar em todo lugar. Alô? Alô? Quem fala? É o Rafael. Fala, Rafael, tudo bom? Tudo bem. Rafael do que é o nome completo? Tá bravo, hein? Rafael Leandro de Paula. Leandro de Paula. E aí, RG? Quantos anos você tem? 31. 3.1, RG. Eu tava Leandro aqui, a história do Paulinho, velho. Ele tava Leandro. Sensacional, sensacional. Pode falar, meu. E o bairro? O cara não é fraco, não. O bairro é Penha. Penha. Penha, nós, eu moro ali perto do Tico Atira. É, aqui mesmo, perto do Tico Atira, perto do Panelão do Norte. Panelão do Norte. O que que vende no Panelão do Norte? Tudo, né? E o time? Tudo, rapaz. Qual o time? A melhor feijoada da Tico Atira. É... Tá bom, e o time qual é? Santos, RG. Azedou agora o pé do frango, hein? Ô, RG, o pior agora dessa azedou. História do Lucas Lima... Lucas Lisma. Ele inverteu. O Lismas Luca. Ó, O que é mais louco isso, a história toda, que o Santos tem que vender de qualquer jeito, EG. Porque hoje já surgiu a história. Quem não tem que vender? E o Santos tá com 2 meses de salário atrasado. De novo. É, de novo. Batendo já terceiro pra... Aí vai começar aquela história de jogador ir embora e tal. E teve essa confusão toda que o Elano assinou o contrato com o Santos, vai pra Índia e depois volta. Zona, hein? É, mas eu penso que tudo isso é... É louco, né? Com relação à situação do Elano, é o menos importante. O interessante é o Santos ficar falando em contratações, né? Ficar falando nessas coisas todas e tá devendo salário, tá devendo... É, isso que, né? Isso é que é o problema. Mas isso, o Santos tem que ter lá seus administradores capacitados para resolver isso. Assim como todos estão passando por essa dificuldade. Ô, Leandro. Nada, amor. Já tô pertinho. Ai, isso, amor. Tá, ai, amor, tô pertinho. Tá resolvendo uma pendência aí, Leandro? É, que a mulher ligou no outro telefone aqui. Pau mandado. Mas tu é mal pau mandado mesmo, velho. Capacho. Fala pra ela ligar. Parece Vieira. Capacho, é o seguinte, ó. Hoje eu vou mandar uma moela, porque hoje é aniversário da minha esposa e eu fui comprar presente. Ah, Pelegão. Então por isso que aí, Pelegão. Por isso que ela tá ligando. Mas, ô Leandro, vamos pra dentro de campo, velho. E o nosso peixe, como é que faz? Ah, tá ruim de assistir, hein? Tá pior que a seleção, hein, RG? Nossa, é difícil, hein, velho. Mas tá, meu Deus do céu. Mas você concorda comigo? Nós estamos com um time nota 5,5 lá do meio pra frente e nota 2 lá atrás, né, velho? Ô, pelo amor de Deus, é, o time, pelo menos se conseguisse passar um jogo sem tomar gol, já tava bom, RG. Você viu que se somasse 9 pontos que nós já perdemos, só, não tô contando o jogo do São Paulo, só pra times pequenos nós perdemos 9 pontos. Estaríamos lá na frente. Estamos aí, viu, RG? Estaríamos, nós aí também. Estaríamos lá na frente disputando com o São Paulo. Palmeiras, né? Joinville empatou, Goiás perdeu em casa e Figueirense perdeu fora. Então, olha quantos pontos nós perdemos aí. Pois é, são 9. E é aquilo que a gente fala todo início de campeonato. Não perde ponto para time pequeno. É o que faz a falta lá na frente. Porque lá na frente vai fazer falta. É isso aí. Pior que é. Né? E o pior é isso aí mesmo. E o pior não é isso, o pior é perder em casa, né? É, pô, perder em casa, empatar em casa, pô, isso aí não dá pra acontecer. Não dá. É verdade. E aí, mas você... Posso fazer uma pergunta pra acredita ele? Que vai dar pra, você acredita que vai dar pra segurar aí essa galera ou vamos começar a perder jogador também igual todo mundo aí? Ah, vai perder jogador, né, Gê? Não tem jeito, o Santos tá sem dinheiro. Como é que o jogador vai querer ficar no Santos? O Lucas Lima é um mesmo que logo vai embora, não vai querer ficar. O salário atrasado, tudo... O time não tem perspectiva nenhuma, né? A sorte, a nossa sorte, quer dizer, poderá ser uma sorte, se essa coisa do Neymar for pra frente e o Santos conseguir reverter e ganhar alguma coisa, que pode ser uma baita, uma grande boa. Pode ser um turu bom que vem aí nessa daí, né? Porque agora foi uma baita sacanagem isso aí do Neymar, do pai dele. Tomara que seja tudo é preso mesmo. Aquele pai dele lá merece ser preso, aquele sem vergonha. É, porque pra falando quem... pra todo mundo lá que não recebi nada, o cara tinha recebido uma bala de grana lá muito antes do Neymar ter sido vendido. Mas, né, você acredita mesmo que vai dar alguma coisa a isso aí? Olha, eu tipo, reverter isso em dinheiro para o Santos. Então, eu acredito pelo seguinte, eu vou te explicar por quê. Lá na Espanha, o bicho tá pegando. E isso repercutiu. Se o presidente do Barcelona, o primeiro lá que fez a negociação toda, tivesse continuado no cargo, eu acredito que até eles conseguiriam dar uma segurada. Só que lá acontece o seguinte, velho. Lá, quem racha o pau lá é Barcelona e Madrid. Então, se um faz um negócio errado, o outro fica deitando o cacete em cima e não deixa a coisa morrer. Não se esqueçam que o pai do Messi, e é o do Messi, hein? Ele teve envolvido aí com aqueles rolos todos, o caramba, neguinho levantou a ficha dele. Em 2007, eles deram um cambau lá no fiscal lá, né? Deram uma surrupiada lá no imposto. Isso foi rolando até 2013, quando eles fizeram os caras devolver lá, acho que 5 milhões de euros para... Então lá não tem esse negócio de colher de chá, velho. Lá os caras, se levantarem, os caras vão querer botar isso a limpo. E agora... Mas será que o Santos vai ter que entrar com uma ação na FIFA? Não, o importante é saber o quanto tempo isso pode... Porque pode levar tempo também, né? É isso aí. É isso que tem que saber. Mas Eu acredito que isso não vai ficar aí, mas sossegadinho, o... não. O RG, o Neymar agora vai passar por apuros, Domênico, porque no outro processo em que estava havendo uma investigação na Espanha, o que era citado ali era só a empresa. Só a empresa agora colocar o nome dele. Sim. Agora o Neymar está citado tá como parte do processo. O pai dele também, assim como o Laor, assim como o Sandro Rossell, eles são citados na pessoa física. Assim todo mundo. O Odílio. Também. Todo mundo. O atual presidente do Barcelona. Todo eles mundo são citados envolvido. Agora na pessoa física. Isso cabe cadeia, e eles né? São, e eles são dois processos, condenado, né? Cabe cadeia. São dois negócios. Corrupção particular e falsificação de documentos. Você viu que a coisa começou, deu uma murchada lá no início, mas os caras não deixam a coisa morrer. E você imagina o Sandro Rossell, que é, além do que, é sócio do Ricardo Teixeira. Então tá bom, Rafael, quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Vamos lá. Primeiramente, quero mandar um amuela aí pra minha esposa. Aí, qual é o nome dela? É Yara. E hoje é dia de enfiar o espaguete no molho, hein, velho? Ah, sensacional! Hoje é aniversário, é dia de comemorar com chave de ouro, né? Hoje é nóis. Então tá bom. Apagar velhinha. São quantas pessoas... Só mandar um abraço pro Paulinho Gogó aí também. Opa, valeu, parceiro, tamo junto. Dia 30 eu vou lá no show de vocês, lá, o Proibidão da Praça, hein? No Proibidão da Praça eu não participo, Vai no meu show e vai no deles também. Presta atenção, dia 30, o Proibidão da Praça tá no Picadeiro. Estão às terças e às quintas-feiras, vai me assistir, eu faço show sozinho lá no J Safra, tá certo? Pode deixar que nós vamos lá também. Olá, meu velho. Aí, adoro seu trabalho aí, o Paulinho Gogó. Valeu, um abraço. Valeu. Tamo junto. Obrigado, abraço. Ô, RG, você tá bom, o Paulinho Gogó? Só um minuto. Porque esse é o momento sem parar do estádio. Né? São três ouvintes na sequência, né, Sombra? Diga lá. Você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi para comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi. E o valor vem na sua fatura, junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial! Agilize o seu lado, baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar, sem parar em todo lugar, até no táxi. É verdade, Sombra, esse é o Estádio 97. Na Energia 97, em nome aqui, senhoras e senhores de consórcio Honda. Todo ouvinte que ligar, dizendo o slogan, chegou a sua vez, consórcio Honda, leva um lindo boné. Também em nome de Esser, construindo com valor. Em nome também de HDI Seguros, de debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. E o Benjamin vem com um recado de BV Financeira. Benjamin, depois você faz a sua pergunta pro Paulinho. E pro RG também, que provavelmente deve ter esse cálculo de cabeça. Você está pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, hein? E mais, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888. 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. O Paulinho, o cara falou agora aí, RG, que hoje vai dar um aniversário lá, ele vai dar uns ads, né? Vai dar uma chamuscada. Quantas Sentar pessoas vocês acham que por dia dão uns ads na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo? Por dia, quantas pessoas você acha que fazem um sexo? Mas você tá falando em motel? Quantas pessoas choram o branquinho? Choram o branquinho. Tapa na camurça? Meu Deus. Na barba da barata ali. É muita gente. Às vezes eu tenho umas doideiras. Às vezes eu passo num lugar assim. Então eu sou doente que nem você. Eu passo numa cidade assim. Eu vou descendo de avião, fico olhando lá pra baixo. Eu fico, meu irmão, quantas pessoas. Por isso que eu perguntei. Estão sendo sacrificadas. Você tá me zoando. Não, eu tô falando sério, eu fico imaginando. Por isso que eu perguntei. Então, meu irmão, nós somos malucos. Aí você, Benja. Às vezes eu olho uma cara assim. Eu olho uma cara assim. Será que agora nesse momento tem alguém cruzando? Então, por isso que eu perguntei. Dando uma pau. alguém cruzando. Árvore, né? Olha. Alguém cruzando. Alguém cruzando. Você tá animal agora. Não, eu tô falando sério, parceiro. Eu sou assim também. Eu fico imaginando. Mas, pô, mas é sempre, por isso que eu perguntei. Eu falo assim. Às vezes eu tô passando uma rua que tá no meio de prédio. Eu falo assim. Quantas pessoas nesse prédio agora. Não estão dando uma pegada. Estão fazendo um frauteado. Mas como eu tinha esse problema. Como eu tinha esse problema que vocês têm. Por isso que eu comprei equipamento. Binóculo. Não, mas eu não quero ver. Eu sou boiar, eu quero saber quantos. Ah, eu quero saber de tudo. Por exemplo, agora, na hora do estádio 97. E tem alguém que está entortando o pescoço da girafa com ouvindo certeza, a gente. Também. Tem o cara que está agora. Não tem, velho. A mulher não vai deixar. E por falar em entortar o pescoço da girafa, pô. O Wallace Chaves, ele tá pedindo aqui, Paulinho. Ele falou, ó, pede pro Paulinho contar a história quando ele foi no velório de um amigo que morreu com a saroba em pé. Mas é longa, demora 15 minutos, essa história que ela é longa pra caramba, não dá. Assim, só curta. No teatro, essa eu conto no teatro. No teatro, Mas ele lá no JC. Aí o Wallace, olha, você tem que ir lá no JC. Ô, Paulinho, mas o que tá cheio de JC? JC, não tem noção. Idiota, JC. JC, Jornal do Comércio. É. Não posso você não fazer tem noção, moral pro Paulinho, o que tá chegando de mensagem pra você. É impressionante. Legal, cara. Caramba, Paulinho, que coisa louca. A gente pensa igual a mesma loucura dessa. Maluco, é a primeira vez que eu falo isso. Eu nunca tinha falado isso. Olha aqui, ó. Primeira vez que eu concordei com alguém. Eu posso falar, às vezes, dois tudo mental, nossa. Principalmente ponte aérea, que você vai passando ali no Rio. Eu vou chegar e falar assim, quantas pessoas aqui... Estão ali dando uma sapatada. Nossa, não acredito. Agora, Paulinho, deixa eu falar. Já que você não pode contar essa coisa. É doente isso. Conta aquela que você foi com a nega Juju no cinema, então. Ah, maluco, aquela é fato venéreo, isso aí é fato venéreo. Isso é fato venéreo? Tô com a nega Juju no cinema, né? Aí foi ver aqueles filmes estimulativos, né? Aqueles de empurrância, né? É que o Benjamin gosta, Aí tamo lá, imagina, pô, ali na primeira fila. Vocês dois lá vendo lá o filme. Vendo o filme, né? Aqueles filmes, né? Que deixa a gente animado. Olha lá, aquele escurinho. Escurinho, coisa e tal. Aí, meu irmão, né, o maçarico já aprumeceu. O maçarico aprumeceu, olhei pra nega e falei, aí, nega. E aí? Meu irmão, a nega fez uma gulosa. Não pode ser. Aí nisso, parceiro, nisso, de repente, do nada, a luz acendeu. Putz. A luz acendeu, aí eu disfarçando. Sim, disfarçou. Falei, cadê? Fiquei procurando no chão, cadê? A nega também começou a me ajudar, cadê? Uma velha que tava do lado falou assim, ó, se você não engoliu, tá aí debaixo do boné dele. Sensacional. Ó, deixa eu ver aqui quem mandou. O Alexandre Ratz pede pra você. É. Pede pro Paulinho contar o dia que ele deu um beijo na boca do Carlos Alberto. Você teve esse dia? Foi uma brincadeira, uma pegadinha que eu fiz com ele. Mandei ele fechar. Você faria com o Mota agora? Não, com o Mota maluco, rapaz. Já o Carlos Alberto que renova o meu contrato. O Mota não. Pode conversar. Qual é o seu preço? Eu tava falando com o Casalbert esses dias aí, né? Casalbert. O Casalbert é casado já há 18 anos. Eu assim, todo quem é casado aqui levanta a mão. Quem? Deixa ser casado. Só o Mano que não é. O Mano é o único que tem bodas de prata de namoro. A mulher de vocês já fez uma declaração de amor eterno pra vocês? Não. Puta, eu não lembro, não. A minha mulher tem tatuado. Tatuou o meu apelido no. Aonde? Não. Nas entrefolhas? Nas entrefolhas? Nas entrefolhas? No subaquinho da perna ali? Não, tá maluco, tá maluco. Ali no brotinho. No brotinho do feijão? No brotinho do feijão? Ela tem o meu nome e dos meus filhos junto. Horário! Ela nunca fez. Eu não falei palavrão. Só tô lembrando. Então, ó, você quer uma declaração de amor eterno da tua esposa? De quem estiver ouvindo? Por exemplo, pega a tua mulher. Se você tiver cachorro, pega o teu cachorro. Pega o cachorro também. Então, pega a tua mulher, pega o teu cachorro, coloca dentro da mala do teu carro. Deixa lá dentro, trancado, durante uma hora. Aí depois você abre a mala e vê quem é que fica feliz quando te vê. Lógico que é o cachorro. Sai abanando o rabo. A mulher quer te matar. É verdade. Ó, um monte de gente mandou aqui, mas vamos lá. Ó, Diogo Vieira. Boa noite, Dodô e amigos. Paulinho, agora é muito bom, cara. Faltou a risada do Carlos Alberto, do Rudy Landucci aí com vocês. É que o Rudy tá de férias, gente. Pergunta pra ele se ele não tem medo do Casalbert. Tem um infarto lá do lado dele, tanto rir, porque tem um vídeo. Tem um vídeo de vocês, né, que fez muito sucesso, que você quase matou ele de rir com a história dos gêmeos. Foi, parceiro, porque assim, eu trabalhava numa farmácia, né? Aí, maluco, aí entrou uma mulher feia. Manja não, uma mulher feia. Imagina, uma mulher feia. E ela é muito feia mesmo. Queixo torto, um olho pra cima, outro pra baixo, o nariz feio. Certo, mano. Um troço. Aí, rapaz, ela entrou com duas crianças, né? Tá. Uma em cada mão. Certo. Entrou com duas crianças. Eu perguntei pra ela, senhora, essas duas crianças são gêmeos? Ela falou, seu imbecil, seu animal. Assim? Além de feia, ela era grossa. Porra. Mais grossa que papel de embrulhar prego, pra você ter ideia. Aí ela falou, seu animal, seu imbecil, idiota. Você não tá vendo que um tem 3 anos de idade e o outro tem 12? Como é que você faz uma pergunta idiota dessa? Certo. Não, aqui não dá pra acreditar que alguém comeu a senhora duas vezes. Sensacional. Aí nessa hora, o Carlos Alberto começou a rir, que ele não sabia o que eu ia falar. E ele engasgou, parceiro, ficou vermelho. É mesmo, ele prendeu a respiração na hora ali, eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado, eu chamei o Marcelo. Me ajuda aqui, pô. Imagina, o cara morrer, então eu tô lascado, né, Marcelo? Ô, Paulinho, peraí, deixa eu ler duas coisas. Ô, Paulinho, não é só nós que somos loucos, não. Aqui, ó. O Dan Joseph. Porra, Benja, eu também penso nisso. Não. Aqui, ó. Tem mais, o Alexandre Hatz. É, cadê aqui? Não, Rafael Fernandes. KKK, eu sou doente assim véio. Também, Benja. Aí, penso cara. A mesma coisa quando tô no trânsito. Paulinho Gogó é fera demais. Você vê como os caras... Não é só nós, não. E às vezes eu passo em frente ao motel, eu também fico pensando, será que ali dentro tem alguém? Deu uma sabugada, ó. Tem um rapaz que mandou aqui. Boa noite, amigão. Sou o Vitor Palmeirense. Falo de Floripa. E esse final de semana vou ver o Paulinho Gogó aqui na Ilha da Magia. No Teatro Pedro Ivo. Você vai Teatro tá Pedro Ivo. Ah, é, tá vendo? Sábado e domingo, Paulinho Gogó no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis. Passa bem também, Paulinho. Passa bem também. Vai no fim de semana pra Floripa, hein, velho? Sozinho, no hotel. Quem mandou aqui, ó. Fala aí, Pedro Ivo. Onde anda o Ivo Holanda que não vem mais aqui na rádio? Não, o Ivo Holanda tá lá na SBT ainda. Segunda-feira, ele comemora 80 anos. Pô, ele tinha que trazer o Ivo Holanda aqui, pô. Ó. O Ivolando é um mito. Quem veio um outro não, Paulinho? Ah, com certeza. Show de bola, show de bola. É sangue bom, mano. E ele voltou a fazer. Cheio de osso quebrado. Voltou a fazer as pegadinhas de novo, né? E voltou a apanhar de novo. Voltou a apanhar. Pede, não sei quem é porque não mandou um nome, mas mandou pelo celular aqui, ó. Pede pro Paulinho Gogó falar do Noronha. O Noronha é a do enterro, parceiro. É longa demais. Não dá. Não. Só, não, só lá. Porque aqui eu vou ter que encurtar e vai perder o sentido. Não dá. Ó, o pessoal tá pedindo pra você contar a história lá do metrô e as bufas. O pessoal tá pedindo pra você contar a história da depilação. É tudo número longo do teatro. Aí, vai galera, no teatro. Tem que ir no show do cara. Esse mal acabado fica me pedindo pra eu contar a história aqui. Não, vai no Toma Vergonha na Cara, gasta o dinheiro, leva a mulher. Vai no Teatro J Safra. Hoje estreia às 9 horas da noite, Paulinho Gogó, na Barra Funda, na rua Joseph Cris, 318. Vai lá, entra no site agora, compre ingressos. Que hora que é o Neo? Que hora? 9 horas. 9 horas. Baita programa hoje, hein? Compreingressos.com. E quem quiser te seguir, como é que vai? Quem quiser me seguir, daqui a pouco eu desço, meu carro é um Commodore preto, me segue, eu vou pegar a Avenida Paulista, vai direto. Ô Paulinho, aqui ó, vai de comboio. O Jefferson mandou aqui, fala um pouquinho do seu trabalho na Marinha. Você serviu marinha, não? Não sei. Eu não fui marinheiro. Eu, como é que fala assim? Não sei. Eu prestei serviço para a marinha, que eu fazia certinho. Parte de uma empresa que terceirizava serviço. E quando eu cheguei na marinha, como é que foi? Eu ficava 45 dias embarcado. No alto mar, né? Maluco. Aí, pô. Você aguentou? No 15º dia, meu irmão, eu já tava andando de tarpa pra frente, né? Os feromônios, os testículos subiram. E aí a gente fica naquele desespero, já tava dando cabeçada na parede. Aí conversei com o parceiro. Falei, parceiro, como é que a gente faz aqui, parceiro? Ele falou, rapaz. Aqui só tem homem, tem mais de 1.200 homens aqui dentro. Lá atrás, no convés, tem um barril e tem um buraquinho, tá certo? Você vai lá. É lá. E alivia lá. Aí eu falo, todo dia eu ia lá no barril. Tá. Bom, uma semana depois, tô eu deitado na cama, mas todo mundo invadiu a cabine lá onde eu tava deitado. Hoje é o seu dia, hoje é. Aí eu falei, gente, meu aniversário é só em janeiro. Não, hoje é seu dia de ficar dentro do barril. Putz! Bora, ô Paulinho, olha isso aqui. Hassani Costa. Cara, sou igual a vocês, mas eu imagino só de manhã quantos transam antes de trampar. Josué Rodrigues. Eu também penso isso, cara. Ando de bike pra ir ao trabalho e passo por 3 estações de trem e aí penso quantas pessoas devem estar. Ok, o José Fábio, boa noite. Tô doente, também véio. Tô nesse time de louco que imagina. Palinho Gogó, nota 1000. Carlos Sampaio, eu também penso igual a vocês. Olha, o Rodrigo Maia. Gente, eu vou no lugares, prédios, etc. Fico pensando nessa. Será que alguém já foi? Então, também... Então não é só a gente, não. É. Ó, aqui, ó. Vou criar um aplicativo. Aplicativo, tudo é aplicativo. Fábio Wink mandou. Pede pro Paulinho Gogó contar a história da casa de serviço sem nota que ele foi lá. A mulher perguntou se ele queria diversão ou satisfação. Cada dia ele foi numa das opções. Essa aí é sensacional. O Carlos Alberto quase infartou com essa aí. Isso aí foi o seguinte, eu tava meio macambúzio um dia, né? Bem triste, né? Tava deprimitivo. Sim, sim. Aí, deprimitivo. Aí o Milico Tico falou, vai nesse endereço aqui que tu vai, né? Tá. Tu vai. Aí peguei o endereço, eu fui lá, parceiro. Eu cheguei lá. Falei, ó, o Milico Tico mandou vir aqui, é cortesia. Certo. Aí ele falou, você vai querer com muito prazer ou com muita diversão? Eu falei, não, vou querer com muito prazer. Ele falou, então tá legal, entra nesse quarto aí. Tá. Entrei no quarto. Já tinha uma samburiquinha me esperando, né? Coisa e tal. Isso é agora. Aí ela falou assim pra mim, hoje eu não tô legal. Eu falei, como você não tá legal? Quem não tá legal sou eu que tô precisando do teu serviço. Ela falou, não, hoje eu tô desanimada, hoje eu preciso de uma motivação. Eu falei, que motivação? Aí, rapaz, ela falou, assim, você tá vendo aquele espanador de pó ali no canto? Eu falei, o que tem? Ela falou, se você cruzar comigo um espanador de pó, né? Enfiado ali, acoprado no franzidinho. Eu vou olhar no teto, tinha um espelho assim. Vai ficar vendo. Eu vou olhar no teto do espelho, no espelho do teto, eu vou se animar. Ah. Eu falei, o quê? Como é que você faz uma proposta dessa pra mim? Se o sujeito homem, nascido na Venda Velha, São João de Meriti, Rio de Janeiro, tá maluco? Aí fiquei bolado, minha naftalina subiu na hora, parceiro. Que parada é essa? Eu, hein? Aí perguntei pra ela, você vai contar pra alguém? Ela falou, não vou. Eu falei, então tá legal. Peguei o espanador e mandei, né? Foi? Meu irmão, a mulher ficou doida. Doida? Minha ganhou todinha, acabou comigo. Cheguei em casa arrasada. Cara, arrebentado. Aí, mas essas coisas levam a gente de volta no local do crime, né? Vou voltar de novo. Outro dia eu fui lá de novo. Falei, parceiro, vim aí pra resolver a situação. Aí ele falou, você quer com muito prazer ou com muita diversão? Eu falei, não, hoje eu vou querer só com diversão. Então sobe essa escadinha aí. Subi a escadinha e quando eu cheguei lá em cima, tinha um murinho redondo, tinha uns 60 homens em volta, certo, olhando lá pra baixo, morrendo de rir. Eu falei, ô parceiro, o que haveu aí? Deixa eu ver, o que eu vi. Aí eu olhei lá pra baixo. Tinha uma mulher cruzando com um cara com a roupa do Patati Patatai. Aí eu comecei a rir, eu falei, caraca, isso é muito divertido, né, parceiro? Ele falou, não, isso aí é divertido, mas você tinha que ter vindo ontem. Tinha uma mulher cruzando com um cara com um espanador de água na bunda. Sensacional! Olha, é muito bom, cara. Paulinho Gogó, hoje nós estamos recebendo. Ô, mano, vamos falar de Bozano aqui, vamos lá, vai. Vamos dar um recado aqui. Vamos lá. Aê, Domênico Gato, Paulinho Gogó, que daqui a pouco vai pra rebento também. Tem que usar Bozano, Paulinho Gogó. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano inova e traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, meu irmão. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele. A pele do Vieira, que tá parecendo um pé de arara, velho. Nossa senhora, toda quebradiça, toda ressecada, toda vermelha. Que nojo, Vieira, que nojo. Tem que usar a nova linha Bozano, Vieira. Sua pele vai ficar parecendo uma bundinha de bebê. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha só, tá rolando então, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você que tá no teu carro agora, nesse trânsito desgraçado, você que tá na tua casa, de repente aí, né, curtindo o programa, ou de repente você tá no teu trabalho, o que você vai fazer sexta-feira, dia 26, hein? Hã? Ah? E tá um passeio de limusine com estádio 97. Ah, aí sim, hein? Hein, Paulinho, já pensou você numa limusine lá, mas fazendo programa ao vivo dentro da limusine, cara? É isso. É o seguinte, nós vamos levar 3 ouvintes com a gente pra fazer o programa na sexta-feira, dia 26, tá bom? Vamos sair aqui da rádio, já com o programa rolando, 5h30 da tarde, estádio 97 rolando, durante todo o percurso. E depois, olha só, você vai acompanhar o Tributo ao Mito no Estádio do Morumbi. Para você participar disso tudo, acesse 97fm.com.br/limo, tá bom? Responda a pergunta, por que que você quer pegar carona na limusine do Estádio 97 e curtir o Tributo ao Mito? Olha, você vai poder ser um dos 3 ouvintes que vão ser escolhidos por uma comissão, né? Porque a melhor resposta, essas 3 melhores respostas, é que vão ganhar. Você vai pegar carona com a gente dentro da limusine, hein? Não vai esquecer, no dia 23, que é terça-feira, já tá chegando. Hoje nós estamos na quinta. É terça-feira. Nós vamos aí falar os 3 vencedores das melhores respostas, boa, tá bom? Boa. Lembrando que a limusine do Estádio 97 Tributo ao Mito tem sempre o apoio de Paris Vegas Aluguel de Limusines. Ligue 4306-3076 e Passaporte FC, tá bom? Boa, lembrando boa. Que daqui a pouquinho também Eu vou bater o martelo, hein? Faltam poucos minutos. 13 minutos para ser mais preciso. 13 minutos. Você pode ainda mandar o seu lance do terceiro leilão beneficente para promoção. Eu vou jogar no Morumbi, hein? Mande agora. Acesse 97fm.com.br/euvou. Manda teu lance. São quilos de alimentos não perecíveis que nós vamos ajudar muita gente que precisa. Tem muita gente que precisa e a gente tá ajudando essas instituições. Legal isso, né? Muito legal. Olha, a gente já arregadou no primeiro leilão, ô Paulinho, foi anteontem. Foram 3,5 toneladas de alimentos não perecíveis que um ouvinte mandou. E ninguém mandou sal e não, nem farinha. Não, não vale nem açúcar. Aliás, bem lembrado. Nem não açúcar, vale nem sal. Açúcar nem e sal não, é sacanagem. Nem farinha, farinha também não. Sacanagem, né? Então você tem que mandar uns alimentos legais aí, tá bom? Ó, 3,5 toneladas no primeiro. E no segundo, que foi ontem, foi 2,1 toneladas. O de ontem foram 2,1 toneladas de feijão. Olha que feijão. Beleza. A primeira, você lembra? De 3,5? A primeira, acho que vai ser, ele vai... Vai misturar, vai misturar. Arroz, feijão, beleza, tudo. Hein? Mas muito legal. Mande então, dá tempo ainda. Você tem 12 minutos pra mandar o seu lance. Participe aí com a gente, tá bom? Estádio 97, pela Energia 97. Também em nome de Epocler, seu fígado reclamou. Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Deixa eu ver mais mensagem aqui, ó. Paulinho, me arruma ingressos pra São Bernardo Campo. Vai. Compra, velho. Vai te catar, ô. Agora vai comprar. A única coisa que eu tenho pra vender, o cara quer de graça. Aí não dá. Não, você tem outras coisas também. O Alcides, tudo tem seu preço. Fala pro Paulinho contar a história do nascimento do filho feio. Aí, meu irmão, isso aí demora aqui. É lá no show. É no show. Fala nisso, eu tenho que ir embora, cara. E a história da selva? Também é longa? Qual da selva? Não sei, o cara falou, pede Paulinho Gogó contar a história da selva. Caraca, não sei. Maurício, não sei. Bom, você precisa ir embora, Paulinho. Então hoje, convida logo todo mundo. Hoje. Você tá mó mal, Paulinho, hein? Calma. Mala pra você caramba. Você tá mó mal, hein? Peraí. Você acabou de chegar. Vai chegar o caramba. Dá pra chegar. Nem água me deram aqui nessa pinóia. Ele tem espetáculo no mas dá pra chegar, pô. Eu acho que dá pra não dar. Tem que passar o som e a luz antes. Ah, para, vai. Paulinho Gogó, por favor. Fazia na Praça da Serra. Trouxe pra nós, Domênico. Cala a boca, vocês. Paulinho Gogó, por favor, repita que horas é, hoje, aonde, local, telefone, tudo direitinho. Vamos lá. Estreia hoje no Gogó do Paulinho, no Teatro J Safra, na Barra Funda, às 21h, toda quinta-feira, até o dia 13 de agosto. Quer comprar o teu ingresso? Compra agora. Entra no compreingresso.com. Dá compre tempo. Compreingressos.com. Entra lá e compra. Se não conseguir comprar pra hoje, compra quinta-feira que vem. Né? Informação 2626-0243. Repete. 2626-0243. Me segue no Twitch, @PaulinhoGogó. E no Instagram, @PaulinhoGogó. Pessoal! Peraí, são 5 para as 8. Ah, tá maluco, você é louco! São 7h20. Paulinho, muito obrigado. Você tá dando fora. Quem Paulinho, não tem dinheiro, conta história! Obrigado, galera. Valeu. Paulinho Gogó, hoje aqui no programa Estádio 97. Boa. Mais um daqueles programas que vai ser reprisado memorável, né? Com muito certeza, legal. Com obrigado aí, Paulinho. Muito obrigado mesmo. Estádio 97, pela Energia 97. Ô, Sombra, vem cá trabalhar, rapaz. Vamos lá, vamos falar de HDI. É isso aí, Dodô. Pessoal do Estádio 97. Agora eu quero fazer uma pergunta a você, ouvinte. O que que vale mais, hein? Seu carro ou o seu tempo? Olha, por mais valioso que seja seu carro, certamente é o seu tempo. Porque você conseguiu comprar o carro, é ou não é? Por isso, a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Bateu o carro? Simples! É só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto na hora. Assim, você aproveita melhor o seu tempo e aproveita por mais tempo o seu carro, já que ele não fica parado na oficina, esperando o vistoriador passar. Nada disso. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro, hã? Escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É isso aí, né? Estádio 97 pela Energia 97. Vamos partir para mais uma ligação. 32847097. Em nome do consórcio Honda. Todo ouvinte que falar o slogan chegou a sua vez. Consórcio Honda leva um lindo boné. Vamos, Asdrubal. Tô com o Asdrubal, tem ouvinte. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Sidney. Tudo bem, Sidney? Tudo bom. Sidney do que é o nome completo? Sidney de Assis Vieira, e quantos anos? 28. 2.8 RG. É, pra tomar cuidado, né, velho? Com o quê? De Assis, né? Exato, vai dar pro Assis aí. Ah, sensacional. Tá esperto com essas informações. Sensacional. O Benjamin fica me olhando rindo. É incrível, cara. Deixa eu só mandar um abraço aqui pros dois caras que vieram assistir o programa. Um abraço pro Christian. Cadê o Christian? O Christian e o Marcão aí, ó. Tá namorados? Obrigado por vocês terem vindo aí, é nóis. Obrigadão aí. Ô, RG. Você pega o Marcão, mano. Eu esperei o Paulinho Gogó embora, porque é chato você contar uma piada na frente de um humorista, né? É a mesma coisa que eu querer fazer uma embaixadinha na frente do Neymar, então não vou. Não dá. Bom, RG. E fica constrangido, é isso? O pai chegou pro filho, falou: um passarinho me contou. Você tá fumando maconha. Mentira. Aí o filho falou: eu tô fumando maconha, pai? Você que conversa com o passarinho? É mais ou menos. Você não viu? Vou te contar de novo, Dodô. Dodô, o pai chamou o filho e falou: um passarinho me falou que você está fumando maconha. Aí o filho falou: eu tô fumando? Você conversa com o passarinho que fuma maconha? Sensacional, hein? Muito legal, mano. Então tem a outra também. Conta aí, RG. RG. A professora viu que o Joãozinho não tava na sala, né? Todo mundo esperou o Paulinho Gogó embora, mas o piano inspirou, cara. Medo. Vamos lá, aí a professora falou: pô, cadê o Joãozinho? Foi lá no banheiro, abriu a porta do banheiro. O Joãozinho tá lá, ó. Ah. Tava lá. Tabelando. Certo. Pateando o rocambole, como diz o Paulinho. Lá, Joãozinho, o que você tá fazendo, Joãozinho? A Joãozinho vai pra lá: ô, professora, a senhora não morre mais, hein? Tá pensando a senhora. Que piada ridícula. Essa piada eu ouvi de manhã aí. Puta, o Joãozinho contando no ponto do busão. Sidney. Não, mas é verdade, velho. Ó, esse tipo de piada ridícula, velho, ela deveria ser, tipo, abolida das piadas. Mas, né? Vamos lá, piada ruim não poderia existir. Qual que é o bairro que você mora? O bairro? É Parque Regina. Parque Regina. Olha, não é a primeira vez, não, viu, Dodô? E tinha uma Regina que cantava uma música bem legal, viu? A Elis, né? Anos 80. Não. Regina, acho que não me engano, é Baby Love. Viu, Dodô? Vocês lembram disso, não? Dodô. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Amigo, então deixa eu só falar, é Campo Limpo. É próximo. Próximo. Um abraço pra você. Você lembra da Godoy? Ó, todo mundo falava que era Madonna, ó. Regina. Lembra disso, Fernando? Ah, eu fui longe, hein? Caramba, Domênico. E é legal isso. Deixa eu colocar pra frente pra você lembrar, ó. Quer ver? Cara de Madonna. Lógico que ela chupinhou o Holiday. Ela chupinhou a Madonna. Lógico que a cara da Madonna. Mulher pegou a música da Holiday e botou. Não, mas a... Mas é legal. A mulher pega a base da música, meu amor, é legal. Só falta essa roupa. Pra que você quer que faz Holiday? Holiday é a mesma. Coloca Holiday agora. Coloca Holiday. É diferente. Coloca Holiday aí, Domenico. Coloca. É a mesma base. Eu pensei que fosse Holiday. É? Igualzinho, até vozinha. Vê se tem Holiday aí. Tem, Holiday. Então deve se vestir igual a Madonna, então. Só falta isso. Ó. É a base da Madonna, mesma, deixa eu ver aqui. Vamos ver, deixa eu pegar aqui a Madonna. Pera aí. Madonna Holiday é assim, ó. Nada a ver. Igual, totalmente diferente. É a mesma música, velho. Não, senhor, aqui, ó. A batida é a mesma. Não, é diferente. Olha a nossa audiência. O Big lá, a galera do Rapa da Godoy, falou assim: pô, o Domênico se diz black. Cadê os rap, Domênico? Só Madonna. Obrigado, Rico. Obrigado, Big. Madonna, vai ter motivo agora. E você meteu um rap pra eles aí. Foi um rap aí, Domênico. Não coloquei nenhuma música hoje. Então coloca um rap pros caras. É o Big Notório? Big. É o Big Notório? Daqui a pouco sim. Big Notório morreu, idiota. Era americano. Oi. Não, o Sidney tá aqui, aqui eu lembrei aqui. Ah, o Big do Rafa da Godoy. Time. Santos. Tá feia a coisa, hein, Sidão? Tá difícil, cara, tá difícil. E aí, cara, desabafa. Chora aí. Então, é chorar mesmo, né, porque é sem técnico, o técnico lá coloca aquele Werley lá, cara, o cara é muito ruim, cara. Bola vem no pé dele, deixa a bola passar direto, ele dá umas furadas muito feias, cara. Mas no Grêmio ele não era tão ruim não, hein? O Gustavo tá voltando agora também, né, de contusão, né, velho? Sei lá, o Gustavo, quando o David Braz machucou, aí o Gustavo apareceu, não sei se ele tava machucado antes, mas é umas coincidências assim que é estranho, cara, né? Sei lá, coisa que acontece no Santos mesmo. Mas muito... O meu querido... Como que ele chama, Bá? Sidney. Eu cantei a pedra pro... É falso, eu cantei a pedra pro Bá quando eu fui contratado. Falei: pô, Bá, Eles passaram o Pará pra nós. A gente um dia ia se vingar e não deu outro. Eu falei pra ele, você se cuida que esse Wellen, meu... Olha, pior que você falou aqui mesmo. Falei, eu lembro, você falou. Olha, cara, mas, posso mas, falar, não dá. Mas eu... esse cara tem que jogar no Guarani, no Juventus da Moca. Mas vou te falar. Com exceção, é ruim. Com exceção do Corinthians, que tem o Gil lá. E você pega o Wellen, velho. Aqui... tá devendo também muita bola pra ninguém, não. Mas viu? O RG, o Edu Dracena você não gosta, mas o Edu Dracena é muito mais jogador do que o Wellen. O detalhe é o seguinte. Mas o detalhe é o seguinte. Não é questão não, é não gostar do Edu Dracena. O que eu entendo é que o Edu Dracena já deu e no Santos já tinha dado. Até pela idade, né, RG? Já é um cara que já tá em fim de carreira, né? Ele precisava de outras motivações, então tinha realmente que sair, tinha realmente que mudar. Não, o problema do Santos é que é aquela coisa, você tem uma defesa ruim, você tem lateral ruim, você tem zagueiro ruim, você não tem o cara para tomar conta ali na frente, tudo aparece. Se o Santos mete 5, 6 gols por jogo, isso fica tudo diluído. Fome, né? Mas igual o Santos de 2010, né, RG? O Santos de 2010 ele tomava gol, mas ele também fazia muito gol. Esse Santos de agora, ele também tá pecando nessa parte, então, né? Mas aí você vai lá, com muito sacrifício, faz um, faz dois lá na frente e toma três, aí não resolve nada. Aí vai pro vinagre mesmo. Verdade. Esse é o problema. Agora, tem que torcer aí pra volta aí desses volantes, né? Que tá, Alisson tá machucado, né? Essa galera toda. De repente, dá uma ajeitadinha aí. Agora, precisa ver também como é que vamos ficar, né? Se vai ficar Lucas Lima, se vai ficar Robinho. É claro que o Santos não acaba com a saída desses jogadores, mas o time perde qualidade, né, cara? Já tem um pouco só, ainda se saírem, aí complica, né? Mas enfim, o que você acha que... Chegamos aonde aí nesse brasileiro? A gente perdeu muito ponto para esses times pequenos, né? 9. Era ponto que não podia perder. 9. Né? Mas... a gente encaixando algumas vitórias aí, o Santos rebaixado ele não vai, mas também não vai brigar pro Libertadores, e né? Perdemos muito pontos importantes. E tem que fazer agora, tem que começar agora com o jogo do Corinthians. Vai começar, hein? O Santos não tem desculpa, o Santos está 10 dias deitando. Desculpa, RG, não joga Robinho, não joga Lucas Lima. Não, mano. Faz o quê? Não, tem que se vira, tá 10 dias. Sem Robinho e Lucas Lima. Tá 10 dias treinando pra isso, mano. Não vai pegar o Corinthians também com puta de um timaço. Esse é o detalhe. O Corinthians vai pegar aí o time que ganhou do Inter. Tudo bem. Mas o Inter veio sem meia dúzia de jogadores. Mas é o Inter. É o Inter. Pô, e aí? Era o Inter reserva, né? E aí? Eu torci pra vocês ganhar, mas era o Inter reserva. Mano, e a Nilmar nós, nós vamos voltar na velha batida de sempre. O time ganha, tem elenco. O time perde, ele tinha 11 jogadores titulares, velho. Então mexeu, não tem. Então vai pegar o Corinthians aí, que também tá muito mexido. Eu entendo que o momento do Corinthians, até pela posição na tabela, é melhor que o do Santos, sim. Né? Construiu lá no início do campeonato, fez o que tinha que fazer. Mas agora tá aí e a diferença não é tão grande e absurda assim, não, de elenco, de time. RG, é? eu penso assim do Santos, ó. Eu acho que é outro ferro, sabe? Eu acho que o fato do Robinho tá fora, isso mexe não só tecnicamente com o time, e o cara faz uma puta de uma falta. Quem que o Santos pega agora? Mas a moral, né, RG? A moral, a molecada fica meio insegura, né, RG? Onde é o jogo, hein? Por si só. Na vila. Cadê aquele cara que resolve lá na frente? Por si só. Balança os caras também. Por si só, eu volto a repetir. Clássico paulista, como é Inter e Grêmio, você não tem previsão, né? Aqui em São Paulo é a mesma coisa. Santos e Corinthians... sempre vai ser uma rivalidade muito grande, um pega pra capar. E eu vejo de outra maneira. Lógico, seria muito legal ter o Robinho, sim. Né? Você tem um cara de referência, você tem um cara experiente, mas em compensação tem esse outro lado. Você pulveriza muito mais o futebol. A molecada que corra e que faz... Mas você falou a respeito do elenco, RG. Por exemplo, faz o time correr. O Corinthians ele vai pra Vila Belmiro, possivelmente, com Cássio, Fagner, Edu Dracena, Gil e Wendel. Meio campo ali, o Corinthians ele tá com alguns desfalques ali, o Christian e o Bruno Henrique não vão poder jogar, vai jogar Ralf e Petros. Na meia vai ter Jadson, Renato Augusto. Na frente o ataque é Mendonça e Wagner Love. Você acha que o Santos ele tem mais time mesmo ou um time proporcional ao Corinthians? Eu não acho. Ô, mano, eu sem Robinho, sem Lucas Lima? Tudo bem, é uma questão de palpite. Eu penso que esse time que você falou do Corinthians, dentro de campo, acho que não é time para fazer o Santos correr, não, velho. É time pra ter que suar muito se for ganhar o jogo lá. Mas escala o Santos, então, vamos fazer um comparativo. Até porque a Vila é um componente positivo do Santos também. Eu não sei se quem ele vai optar pra colocar no lugar. Não sei se o Renatinho já pode jogar. Não sei se o Gustavo vai pro jogo na defesa. Eu não sei quem é que vai pra lateral. E o Elano acertou um contrato, entendeu? Aí pra voltar pra Índia, só que ele só vai em setembro. Mas só em setembro. Nossa, eu não sei se o Elano joga. É difícil, ele não revelou o time ainda, que tá treinando. Uma coisa, a única certeza que a gente tem é que o Lucas Lima e o Robinho não jogam. Ou seja, 80% do time. Mas é difícil, mano. Você sabe que clássico é difícil. Não dá pra ter essa... Se fosse o time do Corinthians, o que começou lá o campeonato com toda a galera, eu ainda ia falar, bom, seja na Vila, seja onde for, seria difícil, muito mais difícil pro Santos. Mas esse time que É praticamente esse time sem o Sheik e sem o Guerreiro. Ah, boa, sem o Sheik e sem o Guerreiro. Praticamente o mesmo time sem o Sheik e o Guerreiro. Mas é muita coisa, mano. Sem o Sheik e sem o Guerreiro é 60%. É proporcional. O Fábio Santos começou jogando. É 80% do time do Corinthians, né? É a mesma coisa. Aonde? Aonde? Imagina. Claro que é. O Sheik, gente. O Sheik, pera lá. Vamos lá, por partes. Vocês não se lembram, o Sheik, tá certo? A última grande partida, por mais que ele tenha feito um bom campeonato paulista, ele fez bem ali o primeiro jogo ali também da Libertadores, que ele jogou, mas o Sheik ele já não joga a mesma bola desde o segundo semestre de 2012, quando o Corinthians ganhou a Libertadores. Desde 2012 pra cá, o Sheik não joga a mesma bola. O Guerreiro, RG número 2, ele não começou a Libertadores, ele foi expulso no primeiro jogo. Depois o Corinthians ele teve uma sequência de vitórias aí na primeira fase ali dos grupos. Ali o Corinthians ganhou os 3 jogos e o Guerreiro não participou. O Guerreiro não participou. O melhor momento do Corinthians na Libertadores foi sem o Guerreiro em campo. E o Sheik não jogava a mesma bola que ele jogou no primeiro semestre de 2012, desde o segundo semestre daquele ano. Então, gente, o time do Corinthians é a mesma base. Tanto é que todo mundo questiona aqui o porquê o Corinthians caiu tanto de rendimento, sendo que preservou a mesma base. Eu acho que esse time do Corinthians aí é infinitamente superior ao Santos, mesmo jogando na Vila Belmiro. Ainda mais sem Robinho e sem Lucas Lima. Eu penso que não. Eu também discordo. Eu queria até ver com você, RG, porque uma coisa que eu observei no Santos é que assim, o Santos... Ele joga até fazer o primeiro gol. Depois que ele faz o primeiro gol, ele recua o time. Foi assim até na final do Paulista contra o Palmeiras, que a gente tava. Que foi só alcançar os 2 gols que precisava pra ser campeão. E aí o time recuou, não jogou mais, deixou o Palmeiras jogar e aí tomamos o gol que levou pros pênaltis. E tem sido assim todas as partidas. Foi assim contra o Avaí lá. O Santos jogou até fazer o gol. Quando tomou o gol, ou quando fez o gol, aí recuou o time, aí tomou o gol de empate. E tem sido assim quase todas as partidas, né? O que você acha disso? Eu acho que é o psicológico. Você tem um time que precisa, que sabe, que precisa ajudar a defesa. Entendeu? Então esse time, ele acha que colocando uma vantagem, ele vai poder recuar para ajudar. Chama o adversário para cima e aí falta qualidade. É. E aí paga o preço alto, entendeu? É isso mesmo. E seu palpite, velhinho? Santos e Corinthians? Santos e Corinthians. Vai ser 2-1 pro Santos. Boa, velho. Ah, mas aí você não tá fazendo uma análise imparcial, você tá sendo torcedor. Ah, não, ele não tá. Ué, mas ele é torcedor. Eu não sou, eu sou parcial. Não é jornalista. Tô letrando torcedor? É. Suas consideras... é só o Dodô que é imparcial. É. Eu sou imparcial. Ah, eu tô dizendo. Tão imparcial. Olha aqui, eu quero dizer pros ouvintes o seguinte, muito obrigado, Sidney. Aliás, não só você. Ontem uma enxurrada de e-mails chegaram para nós, dizendo que eu sou imparcial. Quero agradecer você, viu? Muito obrigado. Nada, que isso. E como um torcedor imparcial, digo para você que o caso Corinthians não há favoritos, não. É. Tá de igual para igual. É isso mesmo. E o Dodô é tão imparcial, mas tão imparcial que sábado à noite ele vai torcer pro Grêmio. Jamais. Seus abraços, Sidão. Jamais torceria pro Grêmio. Posso fazer o merchan? Ah, faz o merchan e manda os abraços. Um abraço pro Leonardo, que com certeza tá assistindo, é corintiano chato pra caramba. Chato. Ele assiste vocês. É chato. Ele escuta todos vocês são. Aí toda noite. Ele que me incentivou a escutar vocês aí. Sim, sim. É, ele te iniciou. Já, ele ficou enchendo o saco pra assistir. Eu tinha até uma resistência, né? Porque toda vez que eu ligava, tinha um ouvinte do Corinthians falando, né? É. Então aí ficava o programa todo falando do Corinthians, eu falava, não vou assistir, não, não vou assistir, não. E aí depois de muita resistência, eu comecei a escutar. Assisti também. Comecei a escutar e aí, meu, quase todo dia, sempre que eu posso, eu escuto vocês aí. Boa, velho. Tá bom, um abraço velho. Pra todos vocês aí e fazer o merchan. Manda. Só o Bozano tem o jeito de garoto. Não, mudou. Mudou? Mudou. Agora eu não sei, dá uma ajudinha aí. Ah, é facinha. É o slogan que voltou o normal aqui. Só a nova... Só a nova linha Bozano me garante... Um barbear fenomenal. Isso, garoto. Ganhou o kit Bozano. Beleza, então. Tá obrigado. Um abraço bom. Pra vocês todos. Obrigado. Aí. Obrigado. Valeu, abraço. Tudo bom? Já batemos o martelo? Já. Tá bom. Deixa aqui comigo. É o seguinte. Estádio 97 pela Energia 97 em nome de Iliar. Muito além da partida. Também em nome de BV Financeira. Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Depois do recado do Benjamin de Esser, vou bater o martelo na promoção, vou jogar no Morumbi no leilão, hein? Tô fechando o terceiro leilão. Já tá fechado, inclusive, né? Era 7h30, já fechei. Mas vou bater o martelo no lance aqui que já chegou nas minhas mãos aqui, hein? Por que que ninguém no filme consegue levantar o martelo, só o Thor consegue? É a lenda é essa. Porque ele é um deus. Domênico. Porque ele é um deus. Ah, é? E sendo um deus, só ele levanta. É, por que que na espada... Ele é o filho dele. Thor, ninguém consegue levantar. Ele é só ele. Eu sabia que ninguém conseguia tirar a espada da pedra lá. Thor também. Thor é o deus. Thor é o deus do trovão. Portanto, ele sendo um deus é o único que consegue levantar o martelo. Sabe por que eu pergunto? Sabe por que eu fiz essa indagação? Por quê? Porque agora, tava fora lá, o Mota perguntou pra mim se esse filme Thor, a história é verídica. Falei, não, Mota. Ele perguntou isso? Perguntou. Eu falei, não é verídico. Perguntava isso, com o Marcos, eles viu que não... Isso é uma ficção, é um personagem de ficção. Ah, Marcos, é verdade que eu falei isso? Tava com quem, Mota? Tava com quem? Ô, Marcão, é verdade ou não é? Olha lá, Marcão. Não é verdade, chupa, trouxa. Faz o merchan aí, ó. Faz o merchan. É o Marcão, esqueminha do Mota. Lógico. Ah, safadinho, hein, Marcão? É, esqueminha do Mota. Olha só, amigão, todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, não é? Bom, vou te dar a dica, procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. Quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, amigão, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. esser.com.br/satisfação. Ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração pro Rafa. Rafa Horn, você sumiu. Pro Alan Horn, pra Paula Gil. E toda a família Esser Dodozito. Estou com um lance final, portanto. Posso já bater o martelo, né, Bar? Pode. Bati, Dodô. Pronto, bati o martelo. Tô com um lance final aqui. Era o terceiro leilão beneficente aí pra você jogar no Morumbi. Na promoção eu vou jogar no Morumbi, valendo vaga pra jogar no gol do time do Careca ou do Pita. Boa. Lembrando que os lances foram dados até 7 horas, 19 horas e 30 minutos pra ser mais preciso, lá no www.97fm.com.br/euvou. Lances com alimentos, quilos de alimentos não perecíveis. Lembrando que não vale açúcar, sal, né? Isso não é sacanagem. Estou com o lance final de um rapaz que mandou. Já falei que foi um rapaz, não foi uma mulher. Benjamin, quanto que você acha que foi? Por enquanto tá empatado aqui. Quem acertou foi... Não, a RG não vale. Acertou ontem. A RG não vale. Ontem ele acertou. Ontem acertou. Anteontem o Rude, 1-1. Os únicos que acertaram, por enquanto, foi o Rudy e o RG. Vamos lá, Benjamin. Mas, peraí, eles não acertaram na moça, hein? Não, mas o mais próximo. Mais próximo. Vale o mais próximo. Não dá, na moça também não dá. Pega a cena, velho. Só vale se for na mosca, velho. Mais próximo. Não, vale, mano. Então é o seguinte: quem acertar na mosca ganha 10 pontos. Pô, aí quem não ganha, ganha 1. Porque na mosca é muito difícil. Cada ponto que vale a quanto em dinheiro? Não sei, o Zé falou que vai ver depois isso aí. Eu acho que deu 1.800. 1.800, segundo o Benjamin. Mano, marca aí, 1.800. 2 toneladas e 100 quilos. 2 e 100, humano. Vieira. E o Vieira não tem a oportunidade de participar as outras duas vezes. Vou acertar nessa. Então, não vem? Se o Vieira acertar, a ele mulher deixa 3 dele. Pontos. 3 pontos. 3 e 100. 3 e 100, Domênico. Como ele vem uma vez por semana, ele ganha 3 pontos. Mulher dele não deixa a culpa nossa. E se ele acertar na mosca, se acertar na mosca, ele ganha 10 pontos. 3 e 100. 3 e 100. RG número 2. Eu tô achando que o RG vai ganhar de novo. Não sei. Acho que não. Tô achando. 800 quilos. 800 quilos. Aí já vinagrou, mano. Eu não posso, eu sou da comissão. Vinagrou? Por quê? Ai, da comissão. Ai, ele é da comissão. Beijinho no ombro, querido. Ele é o do Renan Calheiro. Eu sou da comissão de ética. É eu, Baio Vilela, não entendi esse negócio de vinagrou. Que vinagrou? Mano, você tem razão. É? Hã? Foi que deram um crachá pro moto, ferrou. Fudeu. Olha. Ó a boca. Vamos, motinha. Eu não posso, eu sei. Vai. Ele é da comissão. Da comissão. Ele é do board. Eu, Baio e Vilela. Não pode. Deixa eu ver quem que acertou aqui. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Acho que é aqui. É. Quem acertou e ganhou. Não acertou na mosca. Mas ganhou um ponto. Um ponto. RG número 2. É vinagrou, né? É um palhaço também, vinagrou, né, garotão? Aqui, assim, aqui é nós, velho. Mas RG é um trouxa. Ele acertou, velho. Mas ele acertou porque ele chegou mais perto. O RG tá mancomunado com o Bach. Quem ganhou hoje foi Jorge Queiroz Filho. Jorge. Com o lance vencedor de 1.210 quilos. Eu ia falar um. Mas foi o que o Ben já falou. Eu ia falar. Não, o Ben já falou 1.800. Para 800. Não, não, acho que não tem errado. Falou 1.200. 1.800 tá mais barato. 1.200, o Ben já errou. Você errou. Falei 1.800. Errou. 1.800, não vê que isso aqui é burro, né, velho? Mas é burro, né, velho? Benjamin é o ar, né? Eu mandei o ar no carro pra não ter problema. Eu, diferente de você, não gosto de ludibriar ninguém. Posso falar, o Benjamin, ele janta alfafa à noite. Tão burro que ele é. É, mas você quase ganhou, porque a diferença foi 500, ou ele foi 400. Eu tô admirado aqui, neguinho prega aqui honestidade pra caramba e tá sugerindo pro outro fazer... Mas eu não fiz isso. Não, RG, e tem um ouvinte também desprovido de caráter. E idoneidade também, ali atrás, ó. RG, fala, mano. Eu quis testar o caráter do Benjamin. Ah, pô. Você testou, coloquei o caráter. Benjamin é um cara de caráter íntegro. Eu coloquei o caráter de você, Domênico. Eu tava cantando pra mim falar qual era e pra mim falar, rock índio. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Pra mim falar, velho. Eu abri aqui embaixo. Pra mim é... Pra eu falar. Não, mas eu... Mas eu vou pra mim falar, eu abri, Jack. Não tinha como ele ver, não tinha como ele ver. Mas, ô, Domênico... Bom, parabéns, então, ao Jorge Queiroz Filho. Ele ganhou a vaga, mano, só pra completar aqui. Sim. É, no gol, ele vai jogar no gol do time do Careca ou do Pita. Nossa, tá bom? Vai tomar gol a noite inteira. Amanhã, 8 horas da manhã, vamos abrir o quarto leilão. Aliás, o quarto e último leilão, tá bom? Valendo uma vaga pra jogar na linha do time do Careca ou do Pita, tá bom? Só amanhã, às 8 horas da manhã, começa. E aí, às 7 horas, 7h30, eu fecho o leilão. Você tem quase um dia inteiro pra mandar seu lance lá no www.97fm.com.br/euvou, tá bom? Lembrando que tem o apoio de Paris Vegas, aluguel de limusines, ligue 4306-3076 e também Passaporte FC e da Carole Trans, né? O Thiago Carole aí que ajuda a gente nas entregas, é muito legal. Boa! Certo, pessoal que ajuda a gente aí. Parabéns ao Jorge Queiroz Filho com 1.200. Olha, estamos arrecadando um monte de alimento. Legal, hein? Mais atitude, 3,5, mais 2 e pouco, mais 1.200. Legal, bacana. Já passou de 6 por lá. Marquinhos, eu vou. Não, já não passamos, né? 3 já, e... já. Já passamos de 6 por lá. Já passamos, hein? Criou 100 quilos. A gente não vai ajudar de gente aí, que legal, né? Quantos quilos você queria? Ali, 100. Aqueles 100 ali? Marquinhos? Bom. Ó, vamos, hein, só na risadinha de lado pro Mota. É, vamos à quase, última ligação de hoje, 3284-7097, as grubas tocou. Ouvinte no ar, alô. Alô. Baixa um pouquinho o volume do rádio, por favor, quem fala? Calma, sim. Consegui falar rádio. Truco. Tira do Viva Voz. Tira do Viva Voz e baixa o rádio. Rádio não, volume, porra. Encosta o carro aí pra não bater. Consegui baralho. Aê! Truco. Quem é? É nóis. Quem fala? É Guilherme. Do quê? Guilherme Machado. Do que mais? É só isso. Tá bom. Vem duas vezes. Quanto? Não, se vem, né? E quantos anos? 2.7. RG número 2. Ah, mas esse... Hoje 2, é RG. 2.7. Não, não. Ele pode ser bacana, mas ele... Não é mais legal. É o que, Guilherme? Como assim? Guilherme Machado não é mais legal que o Guilherme Tell, entendeu? Porque o Guilherme Tell usava... Ah, o Guilherme Tell. Ah, entendi. Ah, entendeu? Ah, esse é Machado. Esse é Machado. O outro é a flecha. Sensacional. Guilherme Tell, o Guilherme Tell que acertava a flecha na flecha, passando. Flecha, é, flecha. É, esse aí é só no Machado. Ele é flecha, velho. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. O RG, o RG cada dia se supera. Tá demais, velho. É incrível isso, cara, incrível. Viu, palhacinho, seu trouxa? Não fala que assim. Ele falou, não, ele falou mal da RG hoje. Ele é um trouxa. Falou mal assim, da RG. Falou mal e eu falei... É um palhaço, falou mal da RG. Falou ou não falou? Aí, ó, o Guilherme falou, tá aí. Falou, falou. É, eu falei, eu fico sino, sabendo. Você não tá nem no dedão do pé do RG. Falou que nem sabia quem era você. Eu amanhã fico sabendo. Amanhã tem um recado pro palhaço. Hã? Amanhã? Amanhã tem um recado pro desgravar. Ah, tem aí? Tem. Ah, tem recado pra ele amanhã? Então tá bom. Que trouxa desse palhaço. É um trouxa. Ô, Guilherme, e qual que é o baile? Diga aí. Quero ver se o Dom GPS me acerta. É só, Utinga. É só não inventar o nome. Utinga. Isso é Santo André. Ah, não é aquele negócio que dá coceira, não. Caraca, de bate-pronta. Não é aquele negócio que dá coceira? Ah, sensacional. Utinga, dá coceira. É, Utinga. Utinga. Tinha um personagem do desenho animal que era meio caipirão. Utinga. Como que chama? Urtigão. Urtigão. Mas isso me lembra também quando aquele jogador jogava, ele chutou a bola, passou raspando. Utinga! Ah, é verdade, é verdade. É verdade? Verdade. É. Tá demais, velho. Boa. Tá demais. Né, mano? E o Márcio Rezende de Freitas ajudou o Corinthians naquele pênalti que não deram pro Tinga. Você tem aquela gravação ainda minha ou você deletou? Qual gravação? Aquela que quando saiu o nome do Márcio Rezende fez naquele jogo em 2005. Você falou, é verdade. Eu falei aqui, o Inter vai ter que jogar mil vezes a bola. O Inter não ganha do Corinthians aqui com o Márcio Rezende de Freitas. Eu falei aqui. Eu lembro que você falou. É que o Bá deve ter jogado. E até hoje vocês... O Bá deleta tudo, velho. Um dia se quiser fazer os 50 anos de estar no Mendes, não vai ter, porque o Bá jogou tudo fora. Bá, guarda... deve ter. Tem? Lá. Imagina, bate. Ô, vai achar, Guilherme. Acho aqui, ó. Fala aí, time, Dodô. Qual time? É o maior do Brasil. Corinthians. Palmeiras, o maior Prêmio. Do Brasil. Tricolor. É nós, mano. Palmeiras, o maior do Brasil, Palmeiras. Tricolor. Coringão, ele falou aí. Vamos aí, Coringão, mano. Coringão. Tá louco. Qual o hino do Corinthians aí? Série B. Ô, amigão! Ô, amigão! Mas só me novo, freguês. Tem razão, deixa ele falar. Tem. Vocês estão batendo na casa deles agora. Nós temos duas casas, sabia, Vieira? É? Nós temos a nossa casa, que é o nosso estádio mais bonito do mundo, e temos a casa de show. Então, casa de show. É verdade que nós temos aquele outro lá também, pra casa de show. Inclusive, viu? Falar pra esse gaúcho puxar saco aqui, porque o negócio é o seguinte. Lá na nova arena dos caras, aí tem 100% de aproveitamento, seu Mané. Olha, uma é pra dormir, outra é pra se divertir. Uma na arena, a gente fala, bateu amigo. Em vocês e um bateu um feio. Mas, Guilherme, Coringão. Mas é isso aí, porque o freguês nós temos que tratar bem o freguês, rapaz. É isso aí, Domênico. Aí quando vale, nós vamos lá e bate na cara. Amigão. Entendeu? Diz aí. Não tem valido muita coisa pra vocês nos últimos anos. Arrancamos a cabeça de vocês. Amigão, o Coringão aí, ele tá se desfazendo de alguns jogadores aí. Agora o Fábio Santos é mais um jogador que durante muito tempo vestiu a nossa camisa, mas tá se despedindo do Coringão e indo pro futebol mexicano. É um cara que vai fazer falta, não vai não, meu? Então, mano, o que que acontece? Essa diretoria aí, eu não sei o que vocês fizeram. Acabaram com o time. Com certeza, acho que o Fábio Santos vai fazer falta, assim como o Guerreiro. Que já era para ter renovado há muito tempo e aí, no final, não tinha mais como, não dava mais jeito. Sim. Mas a base do Corinthians, vendida para empresários, é... Infelizmente, o nosso Coringão aí tá deixando a desejar nessa última administração. Não sei o que você acha a respeito disso. Ah, meu, com relação ao Sheik, com relação ao Guerreiro, com relação a outros jogadores aí que podem sair também que tem um salário alto, como é o caso do Ralf, numa dessa possibilidade do Elias também, com salários aí que beiram aí os R$500 mil, eu acho que o Corinthians aí, se puder segurar, tem que segurar. Agora, diante das circunstâncias financeiras aí, eu acho que o Corinthians ele tem que ver o que é melhor para as finanças do clube. Mas diante do Fábio Santos, eu acho que o Corinthians deveria segurar o jogador, porque o Fábio Santos ele não ganha um salário tão alto assim. Próximo do que ganhava o Elias, ou o Emerson Sheik, o Guerreiro, esses jogadores mais caros. E diante das circunstâncias aqui no futebol brasileiro, pela escassez de lateral esquerdo, o Fábio Santos é o cara que faz bem o feijão com arroz. Eu acho que a diretoria do Corinthians poderia fazer, talvez, aí uma proposta para ele. Ele pediu 2 anos de contrato, ele tinha pedido um reajuste salarial, a diretoria do Corinthians disse que o reajuste nesse momento não seria viável. A diretoria acabou oferecendo 1 ano só, ele falou que toparia receber a mesma coisa, mas queria 2 anos, a diretoria do Corinthians não quis. Eu acho que valeria a pena segurar. Esse é um jogador que eu acho que valeria a pena segurar, porque dentro do contexto ele é importante, é um jogador que dava a cara para bater, é um cara que nos momentos difíceis aí nunca se negou a se expor aí nas entrevistas coletivas, ao invés de colocar o moleque para ir lá, ele colocava a cara, enfim. Mas agora, já que a diretoria do Corinthians aí fez negócio, o Corinthians ele vai receber uma quantia por isso também, ele tá indo lá rescindir o contrato, mas o Corinthians aí, pelo que me consta, vai receber uma quantia, não sei de quanto também, mas vai receber uma compensação financeira por estar liberando o jogador um pouco antes do término do contrato. E o Corinthians ele tá visando alguns reforços aí, eu vou citar alguns nomes aí, você fala se você gosta ou não gosta desses jogadores. Théo Gutierrez, é um jogador que agrada? É razoável. Fez seu papel, mas não sei se seria o ideal. É, ele é centroavante, ele viria para estar atuando ali no lugar aí do Guerreiro. Ele brigaria pela posição com o Wagner Love. É, hoje em dia o Wagner Love não tem condições de jogar no Corinthians. É jogador de time pequeno, como o Palmeiras e outros clubes aí que ele não, mas no Palmeiras ele foi bem, no Flamengo ele foi bem. Eu acho que ele precisa de uma sequência de jogos. Então, concordo com você, mano. Inclusive, acho que você é um dos caras mais coerentes aí. Do... Muito obrigado. A voz do povo é a voz de Deus. Mas é o que eu disse, o Wagner Love ele é bom pra jogar em times aí médios, como já citado, o Palmeiras e outros clubes aí. É, o teu que é grande. Vai, trouxa. Não, mas ô amigão. Dá adeus aí que já chegou tua hora. Amigão, dá abraço pra quem? Porque nós temos jaca, não é assim? Jaca. E falou mal comigo aqui assim. Já dou tchau, caixa. O Domênico é muito importante. Não, tem conversa. Não é nada, nem conversa. Não vem puxar saco agora, não, que eu não pedi também. Pronto, não vem puxar saco, não. Ô amigão. Não vem puxar saco, não. Vai. Vai, Guilherme. Calma, gente. Não termina. Ô, amigão, o Sanches é um jogador que te agrada? O Sanches, sim. Ô, mano, acho que é um cara que entraria e encaixaria como uma luva aí no Corinthians. E o Dentinho? Não, o Dentinho não dá, né? Já passou a época. É, também acho, eu concordo com você. O que você acha a respeito do Théo Gutierrez, ô, mano? Olha, diante das circunstâncias, amigão, eu particularmente não gosto muito. Acho que é um jogador meio cabeçudo. Mas o Corinthians ele não tem hoje, tá certo, uma opção de banco aí pro Wagner Love. O Wagner Love mesmo que, teoricamente, é o único centroavante que o Corinthians tem no elenco, mesmo nem estando tão bem assim ainda, é um cara que precisa de uma sequência de jogos, mas hoje é uma incógnita. Se tiver a possibilidade de trazer o Théo Gutierrez, que traga. Pelo menos é um jogador aí que vem, não tem aquela pressão do futebol brasileiro, tá certo? É um cara que tá jogando na seleção colombiana. Vamos ver, velho. Seja o que Deus quiser. Tem que apostar e tem que trazer alguém. Já acertou com o Curitiba, mano. Então, que foi pro Curitiba, não seria uma boa? Eu acho que pro Corinthians não. O Kleber é mais segundo atacante. Nessa posição, o Corinthians ele já tem aí. Tem o Malcom, ele tem o Mendonça, ele tem o Romero, ele tem o Luciano. O que não falta é jogador com a condição aí de segundo atacante. A gente precisa de um centroavante. Mas isso aí, amigão. Quer mandar um abraço pra alguém? Eu quero mandar um Eu Amo Ela. Pra quem? Eu amo ela pra Priscila. Priscila, é sua namorada, sua noiva? Isso, seu bilisco? Namorada, mano. Isso aí. Eu vou ver depois com o Domênico se libera o cartão pra você, viu, velho? Não, pode liberar pra ele. Cadê o cartão? Tá brincando com o Domênico. Ele aí, eu tô brincando com ele. Então você vai levar, você vai botar espaguete no molho hoje, velho. Ah. É nóis, valeu. Valeu, parceiro, obrigado aí pela audiência. Eu queria mandar um abraço aí pro Fábio Santos, pro Bruno Dalla Neve, Felipe Pimenta da Alcoa, que são caras aí que acompanham o estádio, que falam aí que vocês são impagáveis. Somos pagáveis, pagáveis, né? Louco? Muito obrigado, amigo. Se não, complica. Falou, um abraço. Valeu, parceiro, até mais. Tchau. É isso aí, olha só, Estádio 97 também vem em nome de Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e se inscreva. E agora o Benjamin vem com o recado final do consórcio Honda, né? Olha só, amigão, você que tá aí todos os dias no trânsito, parado, o tempo passando e você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, não é? Chegou a sua vez, para! O que foi, Beijo? Ah, eu conheço o Moto, ó. É, o Moto vem zoar. Você vem zoar. É, você vem zoar. Ele veio zoar. Ele veio zoar. Ele veio zoar. Não, Domênico, ele veio zoar, Domênico. Esse cara é do mal. Não veio zoar nada. Ele é do mal. Continua com o Merchan. Ele é do mal. Obrigado, mano, por você ter me avisado. Chegou a sua vez. Eu vou começar de novo, que você atrapalhou. Amigão? Valeu, mano. Tamo junto, parceiro. Amigão, você que tá aí todos os dias no trânsito parado, o tempo passando, e você não vê a hora de realizar o sonho, né? O sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, não é? Chegou a sua vez. O consórcio Honda é muito fácil e barato, porque você comprar a tua Honda e mudar de vida. Escuta só. São parcelas a partir de R$94 por mês. R$94 por mês. Viu como é fácil? Cabe no seu bolso. O melhor de tudo, você não paga juros com a sua Honda. Além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. É, Mota, o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões, 5 milhões de motos, então chegou a sua vez. Tá aí ainda, Domênico? Tá fazendo o quê? Tô aqui corre esperando. Não, né? Não perca tempo, não. Tá bom. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E o ouvinte que ligar no Estado 97 falando a seguinte frase: chegou a sua vez, consórcio Honda, vai ganhar um boné muito legal da Honda. E mandar um abraço pro Fábio Tadone, pro Danilo Pisani. Eles são corintianos, mas eles falaram, mano, nós vamos chegar entre os quatro. Também acho. Opa, Fábio fala, Tadone, mano, e o Pisani. Consórcio é Honda, Domênico Gatto. Olha só, deixa eu agradecer mais uma vez ao Jorge Queiroz Filho, no vencedor do terceiro leilão. Mandou uma tonelada, 210 quilos de alimentos pra gente aí. Obrigado mais uma vez. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro José Geraldo Fenra de Almeida. Ele é advogado, ouve sempre a gente aí, tá certo? E é um abração pro Zé, José Geraldo Fenra de Almeida. Pô, nome de narrador, lembra do José Geraldo José de Almeida? Lógico. Subiu! Mas quem trouxe mantimentos pra nós? Quem trouxe esse monte de mantimentos? Paulo de Carvalho. Paulo de Carvalho. Cadê o Paulo? Paulo de Carvalho. Ele queria mandar uma moela pra mulher dele, não é? Ele quer mandar uma moela pra mulher? Qual que é o nome da mulher? Priscila. Priscila, a rainha do deserto. Vai ganhar dois cartões. Ah, hoje tá merece. Pra hoje merece, vai ganhar dois? Ora, se merece. Só que, Domênico, ele foi o cara que quis boicotar o sorteio aí, ó. Não, mas ele merece, porque ele trouxe um monte de mantimento pra nós. Nossa, esse ele merece. Merece, valeu. Quem ganhou o presente hoje? Tem aí o presente hoje? Não. Sim. Quem que ganhou o presente hoje? Leandro de Paula. Como é que é, Rafael Leandro de Paula. Garantiu, então, aí presente da energia. Passa aqui, 3 dias úteis, Paulista, 1439, nono andar. Traz um documento e assim vai retirar, tá certo? Vocês querem mandar abraço aí, não? Mais um abraço? Eu quero mandar um abraço pro hoje, tá hoje, se tivesse vivo. Meu amigo Zé Hugo, aquele que morreu com o bumerangue de Brasília. Mentira, Benjamin. Verdade, faria 42 anos. Mentira, 42 anos. Entra no Google lá. Já cansei de entrar, um monte de não vê nada lá. Um abraço também pro meu amigo Zola. O Zola lá da Audi, grande corintiano. O Zola fazendo aniversário hoje. Zola fazendo aniversário. Quantos anos hoje, hein? O Zola tá fazendo hoje 41 anos. Só isso? É. Só nós ficar velho? Ele Zolinha já... lá da Audi, 41 anos. E falou aqui, ó, mandou uma mensagem. Corinthians, sempre Corinthians. É nóis, Zolinha, parabéns pelo aniversário. Então tá bom, vem aí uma pequena jaca, né? E amanhã tamo de volta com o Estádio 97, tá Deus certo? Quiser. Certo, mano? Beleza, amanhã tamo aí, Domênico. Ó, nome de Esser, construindo com valor. Em nome de BV, pensando em trocar de carro, acesse aí, olha, www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio Honda. E Epocler, seu fígado reclamou, com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Amanhã tem mais 5:30 Estádio. Vem aí a Jaquinha e depois tem Night Sessions. Tchau. Olá. O Brasil está nas ruas. Todos os dias, milhões de brasileiros saem em busca de uma vida melhor. Querem encontrar nas ruas um Brasil gentil, um Brasil limpo, um Brasil inteiro de crescimento, de oportunidades, de bem-estar. Mas enquanto aguardam por ajustes na economia e reformas na política, os brasileiros se veem diante de uma crise de desconfiança. Desconfiança em quase tudo, em quase todos. Entender e atender o que vem da rua é o desafio e também a proposta deste programa. O Vem da Rua é o nosso tema de hoje. E com vocês, o presidente nacional do Partido da República, Alfredo Nascimento. Bom, gente, em algum momento, em qualquer lugar do mundo, sempre haverá algum tipo de crise a ser vencida. E se existe algo de positivo das crises, é que historicamente delas surgem os avanços, as grandes mudanças, o pulo transformador. Eu vejo que o Brasil tem agora essa oportunidade nas mãos, porque tem a vontade de um país e a rota que diz como iremos chegar. Reformas e ajustes feitos na hora certa também trazem crescimento, motivação e confiança. O que pensa o ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, sobre confiança? Confiança a gente ganha dando exemplo. E nós temos exemplos para dar. O leilão que fizemos para a nova concessão da ponte Rio-Niterói não poderia ter sido mais positivo. Trocando em miúdos, o pedágio que custava R$ 5,20 agora só custa R$ 3,70. Uma redução no custo da tarifa, uma tremenda economia no bolso da população. Isso com mais e melhores obras de manutenção e sem o uso do dinheiro público. E novas concessões para oferecer um serviço público melhor, pelo menor preço, já estão em andamento. O deputado Maurício Quintela, líder do PR na Câmara, concorda. Aí você tem transparência, que traz interessados, que traz melhores propostas, que traz os resultados esperados, que traz confiança, que traz novos investimentos. É essa ponte que nos une e que estamos construindo. É isso, esta é a conduta do Ministério. Esse é o nosso Partido da República. A gente vai para um outro lado, para outros convidados, para um outro tema de interesse que vem da rua. 87% dos brasileiros hoje se declaram a favor da redução da maioridade penal. Mas o tema promete ainda muita discussão. O senador Magno Malta é a favor. Por quê, senador? 16, 17 anos de idade, estupra, mata, sequestra e diz pra polícia tirar a mão de mim, que eu conheço os meus direitos. Eu sou criança, 17 anos. Ora, nós precisamos urgentemente atender uma sociedade que sofre. Você conhece as camisas que eu visto? Mas agora, Brasil, a minha camisa é essa. Redução da maioridade penal, já. O deputado Jacobo, segundo o vice-presidente da Câmara dos Deputados, fala agora sobre segurança. E quando você vê que professores, aqueles que têm papel fundamental na vida de nossos jovens, que são essenciais para que eles não caiam na criminalidade, são tratados do jeito que são, não bastasse a humilhação a que são submetidos há décadas, agora também são recebidos com uma violência desmedida pelo governo. As cenas recentes, registradas no nosso estado do Paraná, e que chocaram e indignaram o país inteiro, deixam ainda mais escancarada a necessidade de reformas, de mudanças e de moralidade. A deputada Magda Mofato comenta a crise hídrica. Além da segurança, deputado, um outro absurdo é a crise hídrica, que tomou proporções alarmantes em São Paulo e Minas. E não foi só porque a natureza resolveu não colaborar, mas principalmente por falta de planejamento, por falta de verdade. E os que estavam lá para melhorar a vida das pessoas esconderam uma situação de alta gravidade. E agora milhões, além de não terem água, já estão pagando muito mais caro por ela. Assim não dá, né? E as pessoas ficam sem saber para onde correr e a quem recorrer. Haja saúde. A deputada Gorete, presidente nacional do PR Mulher, explica a situação da saúde. Haja saúde mesmo. Você toca numa ferida que parece nunca fechar. A saúde do Brasil. É uma coisa que mata a nossa saúde, é a falta de compromisso para que um dia o nosso sistema possa atender a todos com dignidade. Para isto, tem remédio e dos bons. A deputada Zenaide Maia dá o seu depoimento sobre a saúde no país. Eu, como brasileira, médica, parlamentar, sinto que está na hora de darmos um passo decisivo para mudar definitivamente a saúde pública no Brasil. É hora de sair desse estado de anestesia. É hora de reagir. Temos grandes exemplos de como a saúde deve ser tratada no Brasil. Para isso, temos que afastar de vez os malfeitos e os malfeitores. É o caminho certo e mais rápido de acabar com a doença, de que as coisas aqui no Brasil não têm jeito. Aumenta o som, eu sinto o tom, me traz o som que vem da rua. O bom. Temos exemplos de muita coisa que dá certo no Brasil, sim. E vamos falar de uma delas agora, que é o agronegócio. Sem dúvida, ele é exemplo para consolidarmos tudo aquilo que vem da rua. O senador Blairo Maggi gravou para a gente uma mensagem. O agronegócio é o setor que mais contribui para o crescimento da economia do Brasil. Hoje ele é responsável por aproximadamente 36% das nossas exportações e responde por cerca de 40% de todos os empregos gerados no país. São números extraordinários, assim como a capacidade de trabalho dos nossos produtores brasileiros, que verdadeiramente são um motivo de orgulho e de inspiração para todos nós. O senhor concorda, senador Vicentinho? Para que esses números continuem assim, a infraestrutura é nossa prioridade. Ampliar a malha viária é estimular e alavancar naturalmente a nossa economia. Ampliar a malha viária é agigantar ainda mais o Brasil. É fazer fluir mais e melhor a vida do povo brasileiro. O senador Wellington Fagundes é um outro republicano ligado ao agronegócio. O agronegócio tem sido exemplo do jeito que devemos conduzir o Brasil. Representa muito, seja qual for o lado que você olhe. Cresce todo ano e cada vez mais. Como queremos que seja tudo por aqui, um crescimento de verdade. Só o que se faz a partir da verdade, com ela, é que interessa a nós. É isso, líder Maurício Quintela? Nem precisa subir faixas ou placas. A verdade é imprescindível para se pensar o país e mudar tudo o que existe de errado por aí. O brasileiro quer respeito. O que mais o brasileiro quer, ministro Antônio Carlos Rodrigues? Quer honestidade. Quer também que os que estão no comando tenham a mesma conduta do trabalhador que sai às ruas para ganhar a vida, para ajudar o Brasil a crescer. O que vem da rua faz o país que a gente quer. O Vem da Rua agradece o presidente do Partido da República, Alfredo Nascimento. O Brasil deu um passo decisivo e irreversível para apurar e punir quem vive na contramão. E o brasileiro que vive do seu trabalho foi a força maior para que isso acontecesse. E se alguém de quem você espera não tem resposta para dar, você tem. Ano que vem tem eleições. Valeu, gente. Tchau. Antes da nossa despedida, o deputado Tiririca vai bater um pouco de panela com a gente. Hoje você pode protestar de qualquer jeito. Você pode protestar batendo panela, batendo pinico. Você pode protestar batendo janela, batendo... Você não pode bater em ninguém, não pode bater nos outros. Tempo bom, não volta mais. Saudade de outros tempos iguais. É, Lilico, você cantava isso na época da dureza, na época da ditadura. Hoje vivemos um espetáculo da democracia. Hoje a gente pode bater panela, bater pinico, reclamar, exigir. Hoje a gente pode tudo. Permite até que um palhaço fale sério. Panelaço, pinicaço, não importa o aço. O que importa é a seriedade, é o respeitável público. Pra ver o país todo sorrir. Sorrir com saúde, sorrir com segurança, sorrir sem corrupção. A urna é a arma do povo. É sua melhor panela. Tempo bom é poder votar. PR, o Partido da República. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Programe-se. Energia máxima. Música! Uma hora com as melhores músicas. Energia. Você já viajou em algum cruzeiro temático? Imagine você e sua família embarcando para a melhor viagem de suas vidas a bordo do cruzeiro temático mais incrível do Brasil. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A bordo da joia mais luxuosa e de maior investimento da MSC Cruzeiros. O navio MSC Esplêndida. O navio MSC Esplêndida. Uma verdadeira viagem ao passado. 72 horas de festa com os DJs do Energia na Veia. Revivendo o passado com os melhores hits dos anos 70, 80, 90 e 2000. E a atração convidada da temporada 2016 é a maior banda do Brasil. Roupa Nova. Roupa Nova. Roupa Nova. Show de rock and roll. Show de rock and roll. Roupa Nova ao vivo. Um pouco de blues nessa vida. E você? Tem a

Sessions. Your music selector.